Começa agora Cinco Mais Sociedade Primitiva. Cinco Mais Sociedade Primitiva. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para trazer para vocês uma pessoa que vocês cansaram de pedir. Inclusive teve ouvintes aí nervosos que falaram que só iam voltar a ouvir o programa se ele voltasse. Quer dizer, então o cara tem um forte clamor do povo aí. E nós trouxemos aí, tivemos a honra, o privilégio de receber ele novamente aí para contar um pouco sobre a história e muitas deliciosas histórias que ele tem aí da vida dele. Ele é músico, ele é locutor, ele já fez participações aí em diversos programas e ele tem muitas histórias interessantes e tem uma história de vida também curiosa que nós vamos descobrir aí hoje. Hoje eu tenho a honra de receber para 5 Mais, Alexandre Tasca. Fala, Alexandre! Como vai? Tá tudo bem, Hernani? Tudo bem, Alexandre? Eu vou muito bem. Um pouco triste, porém, muito bem. Por que é triste, Alexandre? Ah, houve um ocorrido hoje que eu não gostei muito, não. Eu sei qual foi. Você acredita que a minha mãe ligou pra mim nervosa e um rapaz falou pra mim comigo chorando? Não, é foda, né, cara? Pelo amor de Deus, né, meu? Vão matar esse homem, não vão deixar ele eleger. Eita, nós. É muito estranho tudo isso, cara. Tudo muito estranho. Você acha que ele vai escapar? Eu não sei, cara. O pai do amigo meu escapou. Mas não de facada, mas teve o mesmo procedimento de intestino grosso, a bolsinha, o negócio ali, aí depois de 2 semanas. Parecia que estava tudo bem. Voltou a infecção, acabou, bateu as botas. E em hospital, cara, tava no Albert Einstein. Que isso, Alexandre? Alexandre? Alexandre? Você apertou sem querer e foi botando na espera. Não. Eu recebi uma ligação. Ô, louco! Você tá pessoa, mas quer parar aqui e atender a pessoa? Não. A pessoa tem que se tocar. E eu já deixei gravado no WhatsApp que eu ia estar ocupado. Então a pessoa que ouça o WhatsApp agora, né? Entendi. Bom, Alexandre, então, voltando na questão, Esse ano você já declarou abertamente, não é segredo para ninguém, por isso que eu vou falar, que você vai estar votando realmente no Bolsonaro. Quais são suas expectativas para esse ano? Você confia nas urnas eletrônicas? Como é que estão tá suas esperanças? Não confio. É claro que eu não confio nas urnas eletrônicas. Não tem como confiar num negócio desse. Mal explicado? Não, é simplesmente pensar que o Brasil é o único país do mundo que usa. Se fosse tão bom, eu acho que será que o Japão não usaria algum... Japão, digo, modo de dizer, países tecnológicos, países... Primeiro mundo. De primeiro mundo, porra. Eles usariam a urna eletrônica, né? Se agora, não usa é porque tem coisa errada. Não. É que eles são muito burros, entendeu? Eles ainda não pegaram a tecnologia brasileira. eles não sabem. Alexandre, a sua história é muito, muito interessante, muito complexa, as histórias suas. Sem querer te interromper, você vai colocar acelerado, vai meter um pitch acelerado, vai dar um lock na afinação pra ficar que nem propaganda de remédio no final. Nesse momento, por que você fala isso? Não sei, porque o último que a gente fez, quando eu ouvi, eu me ouvia. Você achou muito acelerado? Sei lá. Vamos lá. Eu prometo que eu vou deixar na edição mais devagar. É que eu dou uma acelerada mesmo, mas eu vou deixar mais devagar. É claro. Alexandre, eu queria que você explicasse uma coisa antes da gente começar. Com questão de... Vamos supor assim, você vem de uma família onde o seu pai, ele foi a primeira pessoa a operar uma câmera aqui no, na América do Sul. E a sua mãe, ela ficou famosa por fazer propagandas, jingles de propagandas. Como é que foi? Antes disso, ela trabalhou na Tupi com meu pai. Como é que foi pra você? A gente vai explorar todos, eu sei com muitos detalhes, eu quero entender tudo, mas antes de tudo, eu quero entender uma coisa. Eu quero que você explique pra mim e pros ouvintes. Como foi pra você crescer numa casa onde tinha esse clima de televisão, tinha esse clima de... Como que foi pra você? Como é que era a atmosfera da sua casa? Era uma coisa corrida? Era uma coisa... Ou não, era uma coisa que, apesar de tudo isso, dentro de casa vocês eram unidos e era uma família normal e só da porta pra fora que aí a sua mãe tinha essa ocupação? Ou não, dentro de casa tinha um clima realmente diferente? Como é que era pra você crescer nesse meio? Bom, pra começar, meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe, ela vivia em estúdios, né? Então quando, tem aquela coisa que quando a pessoa nasce cega, ela nem sente falta da visão. Se eu nasci na minha casa ali, com a minha mãe, e ela estava no estúdio toda hora, me levava em estúdios sem parar, vários. Eu com 6 anos de idade, 7 anos, nos pulos, estúdio Eldorado, cara. Você tinha que ver aquele estúdio, cara. Era um negócio absurdamente maravilhoso. Eu ficava deslumbrado com aqueles gravadores de rolo, aquelas mesas enormes de som, e um monte de gente ali gravando, microfones. E você se lembra de tudo claramente, Alexandre? Me lembro, porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu não sei se eu gosto porque eu via, ou se coincidentemente eu acabei gostando. Mas eu ficava fascinado pelos gravadores de rolo girando ali, ficava sentado ali na técnica, apertava o botãozinho para falar com a mãe quando era criança, ela ouvia lá dentro do estúdio. E era praticamente assim, pelo menos umas 2 vezes por semana eu ia com ela. Quando eu não ia, eu ficava com a minha avó. Mas dentro de casa, minha mãe ficava pintando, ouvindo música clássica. E não tinha nada assim de tipo, muito especial. Não. Aí ela falava, a mamãe tá na televisão cantando ali, ó. Eu nem dava bola. Pra você era algo normal? Completamente normal, não tinha. E eu acho que é normal, não tem nada de diferente. Eu queria mesmo era... Eu gostava de ir nos estúdios, lógico. Mas eu queria ficar brincando ali, carrinho, né, brinquedos. Uma coisa normal, nada de... Não via nada de excepcional e não me achava nem um pouco diferente, mesmo porque nunca me contrataram, nunca ninguém falou nada, você entendeu? Tipo na escola, tua mãe. Não. Tranquilo, cara. A questão, por exemplo, do seu pai, ele faleceu muito novo. Você sentiu falta de uma referência masculina, uma referência pra te ensinar a ser homem? Ou isso não fez falta pra você porque você teve outra referência? É aí que tá, cara, é a mesma coisa. Como eu cresci sem um pai, eu não sentia falta, né? O ruim é perder pai depois com 20 e poucos anos. Agora, quando você já nasce sem um pai, você não sabe o que é nascer com um pai junto. E pra mim não teve problema algum, entendeu? Não senti falta, não. Porque, sabe, o que eu tenho de memória do meu pai é ele me dando um revólver de espoleta. E... Cara, eu não me lembro do meu pai. Impressionantemente, eu não me lembro de nada. Só tem fotos aqui em casa, mas não me lembro muito do meu pai. Muito, muito vago. Pessoal, eu quero voltar nessa questão, porque é muito importante. Aqui claro. Nesse programa, a gente fala muito, Alexandre, neste programa aqui que você está falando, a gente fala muito sobre a questão de ser homem, a questão do moleque aprender a ser homem... Ele tem que ter o homem ele tem que ter um ideal de um homem pra seguir. Pode ser um avô, pode ser um tio. Porque ele tem que se espelhar. A masculinidade, sim, ela é passada. É. Com quem que você acha, na sua opinião, dá sua opinião aí, com quem que você acha que você aprendeu a ser homem? Olha, não sei. Com o meu DNA. Não sei. Com a minha idiosincrasia, cara. Eu nunca tive. Ou então com os meus ídolos de música. Não sei. Quando eu tinha a partir dos meus 7 anos, eu achava que eu era 3 pessoas. Primeira pessoa, Paul Stanley do Kiss. Segunda pessoa, eu achava que eu era o Michael Knight da série Knight Rider, Super Máquina. E a terceira pessoa, eu era Pontierello, do Chips. O policial. Ah, o Chips! Claro! Você não sabe nada porque você é novo demais, não é? Não, mas o Chips eu conheço. Inclusive lançaram recentemente uma adaptação do filme dele. Não. Tem que ser os velhos. A série. Inclusive tinha ele tinha um óculos. Claro, era um Ray-Ban aviador. Hernani, a próxima entrevista eu vou exigir com uma pessoa bem metida. Eu só falo no microfone Neumann, o 87. Nada de falar desse jeitinho, não. Quero qualidade. Eu acho bom, porque esse áudio seu dá umas picotadas mesmo de vez em quando, infelizmente. Você trata de comprar um Neumann U887. É um microfone um tanto. Ele custa uns 40 pau, mas não tem problema. Mas você quebra eu, Alexandre. Não faz mal. Pelo menos sai qualidade. Quer que eu fale mais baixo pra me pipocar? O que você acha? Não, tá excelente. Ô, Alexandre, vamos voltar lá. Aí, com 5 anos de idade, você foi acometido por essa infelicidade, essa tragédia que foi a partida do seu pai. Eu queria que você explicasse uma coisa pros ouvintes aqui. Eu queria que você explicasse a primeira coisa. O que que aconteceu? Qual que foi o ocorrido? Uhum. E o que se passou, por exemplo, a sua mãe assim, se relacionou com outra pessoa ou nunca mais quis ninguém? Te conto tudo, vamos lá. Para começar, eu não soube que meu pai morreu. Eu não lembro de ter sido comunicado. Minha mãe fala que eu já sabia que eu cheguei quando eu vi ali a minha mãe, talvez, com a minha avó ali conversando, eu já saquei. E aí eu disse alguma coisa que papai tá no céu. Isso é o que ela fala. Eu não me lembro de terem falado nada comigo. Minha mãe nunca mais teve ninguém. Pelo menos eu não sei. Eu não vi e eu acredito nela. Eu nunca mais vi minha mãe com ninguém. Eu acho que eu vi minha mãe com, assim, sozinha, com 3 homens. Sendo que 2 eram maestros da televisão, de jingle e de televisão. E o outro é um amigo dela de muito tempo que deu uma husky siberiana para ela. Mas não tinha nada, tanto é que o cara era casado. Eu acredito que ele não estava traindo a mulher dele com a minha mãe. Entendi. Ou seja, não houve uma figura paterna para mim. Não houve uma figura masculina dentro da minha casa. Nunca, a não ser eu. Mas e você não acha... Eu sei, você explicou que como você não teve, você não entende a falta. Eu entendo isso plenamente, mas eu só quero bater pela última vez na tecla. Você acha que as coisas teriam sido muito diferentes na sua cabeça? Ou você acha que realmente ia ser isso aí mesmo e acabou? Eu acho que ia ser isso e acabou, meu. Porque, pelo que minha mãe conta, meu pai gostava de música. O meu pai era um cara extremamente... gostava de tomar um goró. Meu pai morreu porque fumava 6 maços de Continental sem filtro por dia. 6. São 120 cigarros por dia. Caralho? É. Até agora o recordista foi 5. O Olavo de Carvalho acho que são 3 ou 4. Era, né? Sim, é verdade. Eu já vi um cara que fuma 5. Agora 6, meu pai tá ganhando ainda, cara. E ele tomava um iscão bom. Entendeu? Então eu acho que eu ia me dar muito bem, principalmente na época que eu tomava um whiskão bom e fumava um belo Marlboro vermelho. E do que foi o falecimento dele? Foi infarto? Fumou pra caralho, né, meu? Aneurisma. Aneurisma não foi na cabeça, não. Aneurisma dá no coração? Não, acho que aneurisma é só na cabeça mesmo. Então foi mas na cabeça. Mas tem a ver com o cigarro mesmo. Foi aneurisma. Tasca, uma vez você mandou um áudio pra cá que foi muito elogiado na época, o pessoal ficou espantado. Será que eu estava sob efeito de barbitúricos? Não. Foi um áudio que você mandou pro programa Histórias de Ingratidão. Que você contou sobre uma parente sua. Que foi muito ingrata. Para os ouvintes que não sabem, vou resumir bastante aqui. É uma parente que foi muito ingrata e precisou muito, contou muito com a ajuda da sua mãe, e depois que os cheques acabaram, ela agiu de sacanagem com você. Com relação aos parentes. Comigo não, com a minha mãe. Com a sua mãe, isso. Porra. Mas não ligava nem pra falar Feliz Natal, tia Clélia. Nem nada, nem, ela, nem a véia, nem as minhas primas. Ninguém, ninguém. Antes era, Clélia, vamos passar aí pra comer. Ou às vezes nem falavam, vinha todo o batalhão, 4, de uma vez só, sem ser convidada. Todo sábado e domingo durante 15 anos, cara. Aí quando acabou as folhas de cheque em branco, acabou também a visita inesperada. Eita, nós. Com relação a parentes, além desses aí que foi sacana com, você, com a sua mãe, os outros parentes, a sua relação é boa com tio, com tia, ou é todo mundo, cada um no seu canto aí? Ó, eu não tenho. Minha mãe tem 87 anos, né? Uhum. Meu pai teria 87, 89, acho que uns 96, meu pai teria. Minha mãe esteve com 45, 44 anos. Minha tia já morreu. Meu tio Fábio morreu. Parte de pai. Parte de mãe. Minha tia, meu tio morreu. Parte de pai. Meu tio, que é o marido dessas pessoas bem ingratas, tá? Fica dentro do quarto. Ele não aparece, ele não fala. Eu acho que ele faz algum... Mas ele é muito inteligente. Porque ele recebia pacotes da Philips, da Holanda, porque ele estava bolando coisa para patentear, para vender a ideia da Holanda. Então o cara tá na dele, lá no quarto, acho que ele vai fazer um... Sei lá, cara, ele deve estar criando um buraco negro dentro do quarto dele para fazer alguma coisa que só ele... E minha outra tia roubou todo o dinheiro da herança do meu avô e construiu a pousada... Número 1, a mais top de linha, tá lá, e é dela. E eu nunca... Caralho, Alexandre, mas isso eu vou ter que censurar, cara. Ah, porque eu fiz propaganda da pousada? Não, porque você tá fazendo uma acusação séria, cara. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu falo diferente. E a minha outra tia, tá... eu tenho sérios... eu faço elucubrações mentais, eu faço... às vezes eu devaneio. Mas eu achei muito estranho quando meu avô morreu simplesmente aparecer ela com uma puta de uma pousada. Ó, repetindo. Uhum. Uma puta de uma pousada em... Que é a top de linha de lá, cara. Eu achei muito estranho. Então... De duas, uma. Ou realmente ela ganhou uma puta grana quando meu avô morreu, e minha mãe não ganhou. Então, ela ganhou na cena, cara. Não sei. É muito estranho, né? Vovô morre, uma das filhas fica milionária e a outra fica igual dava. Sei lá. É só uma elucubração. Pode ser uma coincidência, vai ver. Vai ver que ela ganhou. Mas e com os parentes do seu pai, como é que é a relação? Então, parente do meu pai, eu tinha dois irmãos, né, por parte de pai. E os dois irmãos já estão, né, mortos também. Caramba, como é que foi a história dos irmãos? Um morava em Araçatuba, eu vi duas vezes na minha vida. Uma no casamento do outro. Bom, esse irmão que morreu, que eu tô falando de Araçatuba, teria 60 e poucos anos. Uhum. E ele tem, acho que, duas filhas que eu nunca vi na minha vida e são mais velhas do que eu. Quer dizer, eu sou tio de meninas mais velhas do que eu. Minhas sobrinhas são mais velhas do que o tio, é isso aí. Sei. E o outro, que morreu há mais ou menos 3 anos, acho que 3 anos atrás. Esse eu via com mais frequência. Via com mais frequência, mas também não era um negócio assim, sabe? Eu comecei a ver mais o Fábio, que faleceu, que morava aqui em São Paulo. Eu vi a partir de quando, sabe? Ele ia muito esporadicamente na minha casa quando era criança, até meus 18, 20, 25 anos, muito esporádico. Aí depois, nos últimos 10 anos, assim, ele começou a vir mais, a gente se falava mais pelo telefone, mas nunca foi um negócio de irmão. Assim, de, ô, oh, vamos sair junto. Não, não foi. A única coisa que eu fiz por ele é que ele infartou na minha casa. Minha mãe me acordou, falou, o Fábio tá passando muito mal. Eu peguei ele. Fumava muito, né? Não fumava nada, meu irmão Fábio. Nada. Meu irmão Fábio, ele fazia natação, nunca fumou e nunca bebeu. Por isso que eu digo que, né, não se sabe até quanto esse negócio faz mal. Se bem que Fábio também nasceu de 5 meses, 6 quase, prematuro, e as veias eram muito fininhas, e diz que isso também ocasiona infarto. Não sei se é verdade, não sou cardiologista. Uhum. Agora, o que aconteceu? Minha mãe chegou e falou, pô, o Fábio tá passando mal. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, ele era muito calmo. Ele falava, ele falou, me leva pro hospital que eu tô infartando. Eu falei, porra, mas tá, e tá normal, é só falar assim? Aí falou, vamos lá, vamos com calma. Eu não tive calma, fui passando todos os carros, subi na calçada, xinguei todo mundo na rua, passei farol vermelho, cheguei no hospital, o cara falou, se demorasse mais 10 minutos, ele batia as botas. Bom, foi bom. Qual o hospital que era, você lembra? Puta, cara, agora você me pegou, eu não tenho a mínima ideia. Ele que foi indicando, eu não sabia onde tinha o hospital. Ele foi indicando, ali, aqui, ali, aqui, não sei o quê. Aí eu falei, porra, Fábio, ele era tão calmo que ele conseguia falar, cara, né? Mesmo infartando. E aí que eu fui descobrir depois que 2 dias antes ele tinha passado pelo médico com dor no peito e o médico falou que não era nada, volte para casa e durma bem, sendo que ele já estava infartado há 2 dias. O que, que aconteceu? O médico não sabe porra nenhuma. Não sabe nada. Não sabe porra nenhuma. Tanto é que ele ficou com o coração necrosado. 1/3 do coração dele necrosou. E aí eu pergunto, eu fiz um bem pro meu irmão de ter salvo a vida dele naquele dia? Porque ele viveu mais 15 anos depois desse dia. Viveu. Caramba! Viveu entre aspas. Nem sobreviveu, subviveu. Porque ele tinha que trabalhar com a pressão 8x6, 8x5. O coração aguentar, porque se a pressão ficasse normal, o coração aguentava, porém com a pressão baixa para o coração aguentar, ele ficava mal pra caralho de pessoa que está com a pressão baixa, sensação de desmaio, tontura, mão gelada, quer dizer, ele viveu uma vida desgraçada, entendeu, nesses 15 anos. Ele vivia sofrendo, o tempo todo sofrendo, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Sim, sofrendo. O tempo todo sofrendo, mas tinha dia que estava melhor, entendeu, tinha dia que estava melhor. Aí a última coisa seria o transplante de coração. E ele falou, eu não vou fazer transplante de coração. Não vou, não vou. Todo mundo que transplantou coração durou quanto? Fala pra mim. Morre. Não sei. Aqui é princípio. Morre, não adianta, morre. Ele mesmo falou. Eu não vou transplantar essa porra. Prefiro morrer, não vou passar por tudo de novo. Ele tomava 50 cápsula de remédio por dia, cara, era pra tudo, ele tinha tudo, ele tinha glaucoma, ele tinha pedra no rim, ele tinha não sei o que, trincou a coluna, tudo ao mesmo tempo, cara, chega a ser tragicômica, se eu contar as histórias aqui do meu irmão. E aí ele acabou falecendo, e engraçado que uma semana antes de falecer, ele me trouxe tudo que ele tinha de CDs, aparelhos de som, coisas que eu adorava, uns puta videocassete, uns video home system fudido, cara, da Pioneer. Coisa boa. Coisa boa pra caralho, dos anos 90, assim, dos anos 90. Sei lá, esses Pioneer que ele me trouxe aí, cara, de final dos 80 pro começo dos 90, os negócios funcionando perfeito, tudo analógico, do caralho. E eu achei estranho, eu falei, por que você tá me dando tudo isso? Ah, Lê, você sabe, eu não... o apartamento ali, sabe, porque ele teve um filho, mesmo com esse mal pra caralho que ele tava, ele conseguiu ter um filho, outro, ele já tinha um, antes de ter infarto, meu sobrinho, aí teve outro, depois do infarto, ele falou, sabe, não quero, fica com você, eu não tô ouvindo muito mais as coisas, não tô com muita vontade, eu quero resolver o problema, ele já sabe, ele já tava ligado que ele ia morrer. Tanto é que meu sobrinho mais velho falou, que também naquela mesma semana que ele trouxe as coisas pra mim, ele falou assim, ó, ô Bruno, que é meu sobrinho, eu quero ver a praia. Eu quero passar carro, quero olhar pra praia. só olhar pra praia. E uma coisa, filho, quando eu morrer, eu quero que você pegue as minhas cinzas e joga lá. E jogue na chácara do papai, do meu pai. E aí, meu sobrinho acho que também se ligou. Uma semana depois, cai duro. Tá, um morreu de infarto. E o outro, foi de quê? O outro fumava que nem um filho da puta também, cara. Eu não sei, você sabia? Olha, eu não sei do que o cara... Eu acho que foi... Cara, pode ter sido de cigarro também, mas eu não sei o que que foi. Não sei, eu não perguntei, eu não conhecia. Quem me contou foi essa última mulher do meu outro irmão, que falou, ó, o Ricardo morreu. Eu sabia que tinha morrido. Até ela falou o que era, nem me lembro. Mas alguma coisa de cigarro da diabetes? Agrava, né? Agrava, então pode ser isso, eu não sei. Eu não sei. Eu não falava com o cara. Mas você não sentiu a dor dos seus irmãos? Como é que foi? Não. A dor da partida? Não, eu não conhecia um. Um eu não conhecia. O outro eu fiquei meio chateado, cara, que ele morreu, sabe? Mas eu sou um cara meio que... Eu sou meio que conformado com as coisas, sabe, cara? Eu nunca fui num velório, pra você ter uma ideia. Mas você é um cara permanentemente triste, não é, Otávio? A gente nota pelos seus vídeos, a gente nota pela sua fala... Uma tristeza, mas não tô te ofendendo não, viu, Tássio? Não leva isso pro lado ofensivo. Mas a gente nota pela sua fala, pela sua descrença em tudo, que você é um cara permanentemente triste. Você é um cara, você carrega uma tristeza. Ou não, eu tô falando uma besteira. Pode acontecer. Você está também falando uma puta besteira. Triste? Por quê? Me cite três motivos e três temas que eu abordo em vídeo que te levam a essa conclusão. Porque sempre que você fala, por exemplo, sobre a perspectiva do país, você fala com uma descrença absoluta, uma tristeza. Não, então você está confundindo frustração e saco cheio com tristeza. Eu não sou triste. Tá, segundo argumento. Quando você fala de nostalgia, a gente já vai falar sobre isso, você é uma pessoa altamente nostálgica, opa, você fala com aquelas memórias com uma tristeza de comparar o que era no passado com hoje. Isso é uma puta de uma tristeza que você tem. Tristeza, eu acho que não é bem a palavra tristeza, porque eu não sofro, eu fico no sentido de tristeza. Eu acho que o adjetivo seria revolta, cara. Revolta de como as coisas estão uma merda. Não é tristeza, cara. Tristeza, por exemplo, você depositar toda a confiança que você tem numa pessoa e a pessoa te pôr na bunda, entendeu? Aí você fala, caralho, meu. Aí você fica triste, você chora, você fica amuado, você fica no sofá pensando. Não, não, eu não penso em bosta nenhuma. Eu fico só revoltado, sou um cara revoltado, assim, no sentido de que as coisas são uma merda nesse país. E, entre aspas, eu também sou um cara extremamente arrogante, prepotente, presunçoso, pernóstico. Humilde, ó, lição pra você, humildade nunca, esta lição aprendi com um papai, humildade nunca, jamais, não tem que ter humildade, cara, eu sou arrogante mesmo, e não é que eu sou arrogante, me acham arrogante porque eu falo as verdades, quer dizer, eu tenho que ser agora um cara hipócrita, e falar que eu sou cara, não, eu sou assim, humilde, eu faço isso, e não é bem assim. As pessoas são de gente humilde, mas eu não sou, eu falo a verdade. Se a verdade parece ser prepotente, então eu sou prepotente, arrogante, presunçoso e tudo mais, cara, presumido. Mas não sou triste não, cara, você não sabe o que eu me divirto, cara. É, a gente já vai falar das farras. Se eu fosse triste, bicho. Se eu fosse triste mesmo, sério, falando sério, sem papas na língua, se eu fosse um cara triste, eu pegaria um Magnum 357 e daria um tiro no meio da minha boca. Porque eu não ia gostar de ser triste não, cara. Tristeza é uma merda, bicho, ó. E eu sou um cara que... Um cara prático. Eu resolvo as coisas rápido. Eu não fico... Ai, eu estou triste. Ah, então eu vou num psicólogo. Será que não deu certo? Eu vou para outro psicólogo. Agora eu vou me encher de remédios para esquecer da tristeza. Você acha que eu bebia por causa de tristeza? Eu bebia porque era puta de um sem vergonha, cara. Eu adorava ficar bêbado. Porque eu ficava muito relaxado. Não era por causa de tristeza, para afogar mágoa. Ai, meu Deus do céu. A menina me traiu, que você sabe muito bem. Temos um programa desses. De falar de traição. Eu tô cagando e andando. Eu sou prático, cara. Eu já não falei pra você. Eu não sei se eu falei pra você. Puta merda. Namorei duas meninas virgens, cara. Duas... E sim, eu sim, sim. Deixei de comer as meninas porque algo me desagradou. Você entendeu? E eu mandei a merda. Se eu fosse um filho da puta, um cara assim, eu vou pegar, eu vou comer, depois eu mando embora. Não, eu sou prático. Deu merda. Eu não quero nem saber se é virgem, se é rica, se vai me sustentar pro resto da vida. Eu mando pra puta que eu pariu. Eu não tenho esse negócio de, eu vou fazer isso, vou pensar naquilo. Se eu fosse triste e sofresse pela minha tristeza, aquela coisa, eu me matava. Eu não acredito em merda nenhuma. Eu não acredito que o cara que se mata, ele vai pro vale dos suicidas. Não. Se eu pensar assim, se Deus existe, e ele que me criou aqui, ele tá me dando livre-arbítrio. Ele sabe tudo que vai acontecer. Então é pra eu morrer, é pra eu me matar mesmo, já tá escrito. Mas não é o caso. Se eu fosse triste, seria. Mas eu não sou triste, não. Como é que... Hernani... Como é que eu posso ser triste sendo maravilhosamente bonito, inteligente, versátil, humilde? Humilde? Eu costumo dizer, eu sou um Deus, porém um Deus humilde. E outra, e tenho uma voz maravilhosa. Ah, isso você tem mesmo, uma voz que impressiona, viu? Pelo amor de Deus, cara, eu vou ser triste por quê, cara? Porque, meu amigo, eu tenho mulher, não, eu não sou casado, mas eu tenho bucetinha, eu tenho cozininha gostosa, eu tenho boquinha pra beijar, eu tenho dinheirinho pra gastar, eu sou excêntrico, eu compro um monte de porcariada cara que eu gosto. Eu não sou triste, não, pode parecer. Mas eu sou revoltado com o Brasil. Eu tenho um pouco de raiva. Eu não tenho. Acho que eu sou um pouco psicopata. Minha cabeça deve ser um pouco psicopática. Porque eu não gosto muito de ser humano, entendeu? Não gosto. Eu tenho um pouco de raiva dessa raça. Essa raça nojenta a qual eu pertenço. Mas, ô Alexandre, vamos voltar lá. Pera aí, que eu preciso só terminar esse bloco. É porque eu preciso falar todo, porque as pessoas que assistem o seu programa, vou dizer até fãs, ficam sempre repetindo essa pergunta, então eu já quero matar tudo isso, que é com relação à sua família. E as pessoas ficam sempre perguntando isso. Uhum. Então, com relação só aos seus sobrinhos, como é que é a sua relação com eles? Você tem uma relação legal de tio ou não? É cada um no seu canto aí? Como é que é? Minha relação com eles é zero. Eu não falo com eles. Então você vive praticamente ilhado, é você com a sua mãe, de família que eu digo, você com a sua mãe e acabou. Exatamente. Matou. Pô, a gente falou tudo isso pra chegar nisso, era mais fácil falar isso. É isso aí. Sabe por quê? Porque é aquele ditado clichê. Família a gente não escolhe, cara, a gente é obrigado a ter. Eu não me dou bem com meu sobrinho, o outro tem 13 anos de idade, entendeu? Eu não tô nem aí, eu não tenho vontade de estar junto. Meu sobrinho foi... Você não tem aquela vontade de ser o tio bacana, o tio legal? Não, isso eu já sou com pessoas que não são da minha família. Entendeu? Entendi. Por exemplo, o filho de uma amiga minha, porra, o moleque me adora, ele me adora, sabe? Aí é massa. Na época que eu bebia, porra, moleque, eu ficava passeando de cavalinho bêbado, eu completamente bêbado, a mãe bêbada deixando eu com o moleque de 6 anos no meu ombro dar volta no quarteirão a pé. Confiar pra caralho é tá muito bêbada, né? Ou um pouco dos dois, não sei. Ele me adorava, quer dizer, me adora. Porra, eu não tô nem aí, eu quero estar bem com as pessoas que eu gosto. Não com as pessoas que são da minha família. Eu quero que a minha família vá pra merda, cara. Principalmente uns e outros aí, que não precisa ser citado aí, porque vai que de repente pega aí e vem encher meu saco depois. Mas, ô Alexandre, a última pergunta do bloco pra encerrar. Com relação, você sempre deixa muito claro, por isso que eu tô tocando nesse assunto, eu tô indo conforme você vai me permitindo e conforme as coisas que eu já sei, porque eu assisti todos os seus vídeos, eu sou uma pessoa apreciadora dos seus vídeos, dos do seu meus trabalho. Meus vídeos lascivos, meus vídeos promíscuos, não é? Não, esse aí não. O que eu queria saber é o seguinte, pra encerrar esse bloco sobre família, que aí daqui nós vamos falar de outras coisas. Então, essa aqui é a última pergunta sobre família que eu quero fazer pra você. Mas... é, você deixa muito claro, muito, tanto naquele relato de ingratidão, quanto em outras conversas, que você inclusive falou nesse programa, que é, questão de ambição, parente ambicioso, que é ganancioso, nossa, parente que tomou dinheiro da sua mãe, parente que só pensa em dinheiro, só pensa em enriquecer com sacanagem. Sim. Qual é a visão que você tem desses parentes sacanas seus? Você tem mágoa? Você fica puto, por exemplo, com o dinheiro do seu avô? É, você não, fica puto com a situação? E a sua mãe, como é que ela leva tudo isso também? Eu fico completamente indiferente, tanto é que eu nem lembro que eles existem. Tô lembrando agora que você tá tocando no assunto. Eu não tô nem aí. Quando eu penso nas oportunidades que minha mãe deixou passar, deixa eu pensar aqui. Não. Ah, se eu falar que eu fiquei neutro, não, né? Porque dinheiro é bom, eu gosto de dinheiro, eu gosto, eu admiro, eu valorizo, eu aprecio, eu dou valor, eu gosto de dinheiro. E claro que eu queria pegar a partezinha aí, né? Mas se não deu, foda-se, eu tenho. Eu tenho, porra, e até um pouco mais, ou bem mais, foda-se, o que eu tenho tá bom. Minha mãe... Ai, cara, minha mãe, ela... Não, sua mãe não fica assim, pô, Alexandre, tem que ligar para meus parentes, não? Imagina. Ela falava, ela gostava da irmã Renata. Acabou, a Renata faleceu, acabou. Não tem essa, não. O meu avô também sempre tratou minha mãe mal pra caralho quando era criança. Depois de velho, ele veio procurar a filhinha que cuidou dele até a morte, entendeu? Aí depois faleceu e foi. Tanto é que minha mãe fala, meu pai nunca gostou de mim. Meu pai não. Que isso, Alexandre? Sério, só não vou acordar porque agora já está tarde, né? Senão ela fala. Mas então, depois que a sua irmã morreu, acabou tudo. Depois que essa irmã morreu? Tá, é minha... a irmã da. Essa Renata, irmã da sua mulher aí? É, depois que minha tia morreu, acabou a. E essa era boa mesmo. Essa era bacana. Essa aí fez uma puta casa aí e falou assim, como é que ela falava? Essa casa é feita para quando der algum problema, toda a família morar aqui, porque cabe todo mundo. Caramba, essa que legal, tia, Alexandre. Essa tia era legal, mas essa tia também era que nem eu, entendeu? Ela gostava de coisa material, ela adorava falar para mim assim, sabe esses móveis aqui? Eles valem mais do que o apartamento inteiro. E era pena angélica, cara, uma pena de umas 4 milhas. Ela falava, só esses móveis aqui, ó. Ela tinha dois negrinhos que ela chamava, né? Eram dois negrinhos, assim, escravos, segurando um. Parecia um sacis, mas não, eu sei o que era aquilo. Ela falou, só esses negrinhos aqui, ó, metade do apartamento. Eu adorava. Aí um dia minha mãe falou assim: Renata, por que você fez uma casa tão grande? Ela falou, Clélia. Por que você não me pergunta por que eu não fiz maior? É isso que eu gosto, cara. É isso. Minha família, enfim, também. Eu tive o marido da minha tia, né? O meu padrinho, Geraldo. Pô, esse aí também era legal pra caralho. Mas faleceu porque, porra, minha mãe me teve velha, né, cara? É normal que todo mundo tenha morrido já, né? Entendi. Alexandre, a gente já estourou o primeiro bloco aí. Eu preciso, por favor, que você escolha a primeira música e diga pra gente por que que você escolheu essa música. Ai, que gostoso, hein? Eu nem tinha lembrado disso, cara. Olha, agora você me pegou, hein? Vale qualquer ano? Qualquer música, absolutamente. Ah, e se você não tiver, hein? Ai, ai, você me pegou, hein? Eu posso mandar umas difíceis aí, hein, cara? Umas coisas que nem existem, assim, na internet. Mas não, vou falar um negócio bacana, vamos lá, hein? A primeira música, eu quero que você... Vamos começar com uma coisa mais agitadinha? Eu quero que você toque Invisible Touch, do Genesis. Primeira faixa do álbum Invisible Touch, Phil Collins nos vocais, álbum de 1986. É isso aí, ouvintes, e a gente volta já. Há cinco mais. Sociedade Primitiva. Bom, gente, estamos voltando aí. Tá sendo muito legal essa entrevista. E agora a gente vai falar... agora nós vamos completamente para outro lado a conversa. Nós vamos falar sobre um tema que é muito recorrente, ô Alexandre. Que você sempre fala... Ih, meu Deus do céu. O que será, hein? Você fala sempre com muito carinho e são as histórias mais gostosas de ouvir. São as histórias que a gente escuta. Inclusive, você tem um especial no seu canal de 30 minutos sobre esse assunto, que é, você viveu, você é uma pessoa que pode bater no peito e dizer que você viveu o melhor dos anos 80. Você viveu vamos supor assim, se tiver que chamar uma pessoa que viveu as coisas boas dos anos 80, foi você. Você viu música boa, você Sim. curtiu o melhor, você viu, Isso. você dirigiu, você pelo menos esteve em bons em carros, os carros top de linha da época. Não, vamos exagerar sim, mas sim. Sim, claro. E o melhor, em real time, the 80s in real time. As pessoas hoje em dia têm os anos 80 só ali no passado. Eu vivi em tempo real. O que eu queria entender, Alexandre, é que você sempre fala com um tom nostálgico, triste. Um tom triste, muito triste, meu Deus. Cara, que você diz... Vai, olha, não tô brincando. Dá pra ouvir, ó. Tá dando pra ouvir? Aham. Uh-huh. É. Sim. Tem um Magnum 357 aí do lado. Eu queria que você explicasse uma coisa. Eu queria que você explicasse uma coisa. Por que que você fala tão puto, com tanta... por que você fica tão, como dizia o Albert Guest, tão filho da puta da cara quando você compara os anos 80? Filho da puta da minha cara, exatamente. Por que você fica assim quando você compara os anos 80 com hoje? Vamos lá, assim, diz tudo. Mas isso é uma pergunta retórica, eu vou ter que ficar aqui pensando. Você quer que eu fale tudo? Vamos começar por partes. Por exemplo, você disse que, lá no vídeo você disse que, naquela época, nego drogado, o povo mesmo, não precisava de polícia, o povo mesmo já evitava. Claro. E hoje, por exemplo, você fala que existe uma exaltação ao bandido. Agora é o contrário, se você não usa droga, você é um trouxa. A mulher já pensa assim, a mulher que é traficante, a mulher que é o cara de fuzil, por quê? Porque o cara de fuzil é o que pega as mais gostosas, porque ele protege... Ele é Deus, ele tem arma, ele tem grana, ele tem carro, ele tem tudo. E nós não temos nada, se eles quiserem, cara. Os caras mandam em tudo, cara. Ô, você não pode ter nada, meu. Se eu quiser colocar um Rolex Day-Date no meu braço aqui e sair na rua, eles vão arrancar o meu braço fora. Eu não posso usar nada que eu tenha. Nenhum óculos, nada. Eu juro por Deus, eu saio na rua quando eu saio a pé... De bermuda, tênis velho, camiseta puída, cara. E acabou, pra deixar bem claro que eu não tenho merda nenhuma pro cara querer vir atrás. Nada. Nem com o celular eu saio. Mas nos anos 80, voltando ainda, isso já é um bom. O que mais na mentalidade? Isso já é um bom. O que eu falei agora já é um puta motivo pra você pensar, caralho, meu, realmente. Esses anos de agora estão uma merda. Nos anos... Você quer que eu faça comparações do que é? Vamos lá, vambora. Bom, nos anos 80, do que eu falei, agora você imagina o seguinte, que eu morava numa casa de esquina, uma casa enorme em Moema, e o leiteiro deixava o leite em cima do murinho. E era um murinho que se um cara que... Sabe aqueles caras que faziam a corrida com obstáculo? Sim. O muro era da altura daquele obstáculo. Então, se um cara corresse e pulasse, ele já pulava o portão. E o leiteiro deixava o leite ali todo dia. Pergunta se alguém mexia no leite. Não. Ninguém pegava no leite, cara. A não ser a minha empregada. Ou a minha mãe. Só por isso. Hoje em dia, meu Deus do céu, cara. Eles antigamente não faziam mal para um saco de leite. Hoje em dia eles entram na tua casa sabendo que você não tem arma, não tem como se defender. E se você não tem o dinheiro que eles acham que é necessário, ou mesmo se você tiver, eles tacam gasolina em você amarrado e põem fogo. É isso. Nos anos 80 você tinha o leite que até pessoas que poderiam passar ali com sede, com fome... Carroceiro? Não mexia. Não mexia. Hoje, no mínimo, o cara ia pegar o leite pra arrebentar e jogar no meio do quintal da tua casa pra estragar e ficar tudo sujo por vandalismo. De babaquice, pra ser filha da puta. Espírito de porco. Outro exemplo que você cita, a gente já vai falar sobre as histórias deliciosas que você tem dos anos 80, mas... Você falou o quê? Outra coisa que eu excito? É isso? Não! Mas tem outra coisa que eu quero voltar nas comparações, porque tem muita coisa legal, esse assunto me interessa muito. Então, mano. Outra coisa que você fala, Alexandre, é que na época tinha-se um gosto mais apurado, por exemplo, pra... A beleza automotiva, a beleza das roupas. E isso é uma crítica que eu acho muito, muito, muito pertinente. Por exemplo, as roupas da época. Porra, como é que aquele povo mais antigo sabia se vestir mais bonito, mais elegante do que o povo de hoje, por exemplo? Foi uma crítica que você fez, inclusive, você estava usando uma camiseta de um filme, The Godfather, e você falou que... Não era The Godfather, não. Era Scarface. Opa, confundi. E você falou que como aquela camisa era bonita... E o pessoal de hoje em dia não sabe se vestir. Como é que você nota? Faz uma comparação também sobre as roupas de antigamente e os carros de antigamente e o de hoje. O que você tem pra dizer? Cara, olha, eu não me lembro de ter falado de carro de antigamente e que as pessoas se vestiam melhor. Olha, eu mostrei a camiseta pra falar que era uma camiseta do filme Scarface e que era uma raridade, porque foi usada no figurino ali. Não foi no filme, mas estava no figurino lá no, em Hollywood. Mas, pô, eu não posso fazer uma comparação dos carros dos anos 80. Por exemplo, eu não posso pegar uma Mercedes dos anos 80 e comparar com a porra de uma E63 2014, que é a mais bonita que tem, na minha opinião. Não, aí também não. Eu quero dizer... Você não é fanático. Não, calma aí. Eu não tô dizendo. Existem carros, hoje em dia, que são do caralho, eu acho. Muito melhor que os dos anos 80. Você pega nos 80 carro aqui que tinha no Brasil, o que tinha? Tinha Brasília Variante, Chevette Variante 2, Brasília, Fusca, Chevette. Fusca, porque o Itamar Franco decidiu vender Fusca de novo. Pô, só tinha isso, cara, nos anos 80. Era uma merda. Tanto é que o Collor falou que os carros não eram carros, eram carroças. Ele estava certíssimo. Tanto é que por causa dele veio o meu Camaro em 91. Agora, nos anos 80 era uma merda. Pelo menos os que tinham aqui. Agora, por exemplo, o pai do meu primo, né, pô, o cara já tinha BMW. Né? Na verdade, BMW. Eu acho BMW que se fala em alemão, não sei. Mas não interessa. Já tinha BMW, já tinha Mercedes, já tinha um monte de merda. E eram merdas legais. Mas as Mercedes dos anos 80 a gente pode comparar com as agora, pelo amor de Deus. Eu acho que os carros não. Pontiac Transam eu acho sensacional. E as roupas? Calma, Pontiac Transam, carro, que é a super máquina, um Pontiac Transam 82. Esse sim, eu tenho um fanatismo por causa da série, a super máquina. E o mais bonito, na minha opinião, é o 89 ou o 85. Não, 85, 86, 87, 88, 89. São os mais bonitos, na minha opinião. Tanto é que o Emerson Fittipaldi está vendendo dele, que foi oficial pescar das 500 milhas de Indianápolis. Ele ganhou 89 quando ele ganhou a prova. E quebrou e está vendendo o Pontiac dele. 89, original. O pescar original das 500 milhas. É o mais bonito que tem. Isso aí, sem dúvida, é uma... O Camaro também, 89, 90, 88 também é lindo, porque a terceira geração começou em 82. Então, vamos falar que Camaro e Transam, eu acho do caralho os dos anos 80. Agora, não posso generalizar que todos os carros são bonitos nos anos 80, que não é verdade, né? Roupa. Tinha o Gurgel. Porra, vai pra merda, né? A Gurgel era massa, sim, Alexandre. Gurgel era um puta carro legal. Então eu vou começar a te entrevistar. E as roupas, Hernani? Não, vamos voltar lá. E o que você tem pra dizer das roupas de antigamente? O que você acha, na sua opinião? Olha, cara, antigamente, pô, era aquelas porra de sempre, né? Em anos 80, o que a gente usava, cara? Camiseta de bicheiro? Não, camiseta do Scarface é 70. Não é 80, é 70, já é mais antiga, aquela lá que eu tenho. Agora, nos anos 80... Porra, meu. Vamos. Você não acha que as roupas de hoje estão muito vulgar? Porra, Citão. Então, mas sabe que tá. Hoje você pode ser um bosta se vestindo e você pode ser um cara bacana, porque tem roupa bacana pra caralho hoje em dia também. Né? Ah, mas aí a gente tá falando do povão, pô. Do povão? O povão, você não acha que a mulherada hoje em dia tá muito vulgar? Que as roupas de... Mas não é por causa da roupa, é porque a mulher tá vulgar. Não é a roupa que ela usa que faz ela vulgar. Ela pode colocar um puta Chanel, ela vai continuar sendo uma prostituta, a maioria. Mas aí você sem querer, você caiu na outra pergunta que eu já ia te fazer. E o espírito da época? Como que você analisa o espírito que se tinha na época com hoje? Das mulheres, por exemplo? Meu, tudo tinha mais sabor, né, Hernani? Ô, vamos parar, hein, meu? Era outro papo. Nos anos 80, meu, eu nasci em 75, então em 85 eu tinha 10 anos, eu também não vivi os anos 80 assim, do jeito que você tá falando, dessa forma. Mas em 88, 89, que foi onde eu comecei a aproveitar, começar a aproveitar a vida mesmo, ah, meu, porra, pelo amor de Deus, não dava nem pra comparar, né, meu? Você ficava gostando de uma menina da classe, tá? Você ficava olhando pra ela, era um negócio maravilhoso, sabe? Eu não sei se é por causa da época ou se era por causa da inexperiência, mas o fato de antigamente a mulherada que dava valor, não era assim, ó, eu não vou me restringir apenas aos 80, eu vou falar até 93, 94, tá? Eu vou englobar até o 94. Maravilha. 95, aí começou a fuder. Mas, meu, porra, eu me lembro a dificuldade que era. Tinha, lógico, porque tinha as vagabundinhas, lógico. Isso sempre teve, desde a época de Cristo. Mas não, antes de Cristo já tinha. Mas era muito mais difícil, cara. Se era, pelo menos fingia que não era. Hoje em dia é bonito falar que é. Hoje em dia a mulher faz competição pra ver com quantos caras ela trepa, meu. Pra falar pra amiga, ontem eu dei pra 313, ela fala, se fudeu, eu dei pra 406. Aí no dia, na semana seguinte, a outra dá pra 600. Parece que virou uma coisa assim, que tipo, eu sou muito gostosa, todo mundo me deseja. Só que ela não tá pensando que o cara só quer comer mesmo. E ela acha que ela tá sendo desejada, podia ser ela, ou a outra, qualquer uma, ela não tem nada de especial. E no fundo, depois vão falar... comi uma puta, nunca namoraria com ela. É aí que tá. A mulher tá sendo usada e não tá nem percebendo, cara. E acho que isso é ser empoderada ainda. Ah, não começa com esses adjetivos, cara. Que eu não suporto essas novas palavras que estão sendo usadas agora. Me incomoda muito esse negócio de feminista. Eu sou o feminismo. Agora temos 54 gêneros, né? Temos o hétero, o homo, o pan, o trans binário, o trans binário A, não sei o quê, o trans... Meu, vá pra puta que eu pariu, cara. Pra merda. Tipo, resumindo aqui, ó, antigamente, você pra pegar uma mulher, você tinha que ligar pra ela pra caralho, conversar, ter um assunto bacana, você tinha que saber falar, você entendeu? Você tinha que ter um papo bom, você tinha que ser divertido, você tinha que fazer a mulher dar risada, tá? Tô comparando eu com moleques da minha idade de hoje em dia. Você tinha que ter um carro legalzinho, não pra ser Maria Gasolina, mas pra você, sabe... ser legal, você tinha que estar com uma roupa bem vestidinho, um Nike Air Max no pé, era legal, você tá chicão, você tá chique, elegantinho, ó o cara ali, Nike Air Max vermelho, ó, pô, New Balance lá dos novos, era legal curtir essas coisas, mas não é por causa disso que a mulher ficava com você, é porque você era um cara bacana, hoje em dia não, hoje em dia é só você mostrar que você tem maconha, que ela já cata você e chupa o teu pau em troca de um trago. É isso. Mas pera aí, Alexandre, vamos voltar lá, porque esse assunto é muito interessante. Volta lá. Ainda sobre os anos 80. Uma coisa que eu sempre escuto, porque eu não vivi os anos 80, mas eu gosto muito de ouvir essas histórias, eu vivi os anos 90, esse eu vivi. O que eu queria te falar, disse que nos anos 80 tinha muitos bailinhos... que sim, inclusive são retratados nos filmes americanos, como... feitos na casa das pessoas. Exato. Você podia contar um pouco sobre essas experiências? Como é que era? Como é que foi crescer nos anos 80? Caralho, Hernani, puta que pariu, cara. Posso falar? Eu vou resumir em uma frase bonitinha, tá? Que eu vou criar agora. Pegar na mão de uma menina, naquela época, era mais gostoso do que você gozar hoje em dia. Eu acredito. Entendeu? Porque é tão fácil gozar hoje em dia com uma mulher que é uma gozada. Tudo bem, o teu sistema límbico faz você ejacular e você sente um prazer do caralho. Ok. Porém, a dificuldade a qual as mulheres se davam o valor para você conseguir chegar... pra você chegar. Aí você falava com a amiga dela que você tava gostando dela. Ô, Maria Rita, Eu tô gostando da Alessandra. Ah, eu vou contar pra ela. Cara, a barriga já ficava com 300 borboletas ali, meu. Puta que pariu, o que será que vai acontecer? Aí a Maria Rita falava, eu falei pra Alessandra, ela falou que talvez, que te acha bonito. E isso ia demorando tanto, cara, que a ansiedade ficava num ponto que era como se você tivesse... guardando acúmulo de tesão, é como se você estivesse trepando, melhor do que estar bombando uma mulher antes de gozar. Essa espera de ansiedade, sabendo que a coisa ia dar certa, mas ainda ia demorar, é como se você estivesse bombando, melhor do que estar bombando. E aí, quando você pegava na mão da menina, era melhor do que gozar. A sensação era melhor do que uma esporrada hoje em dia. Tô comparando eu. Quando eu peguei na mão da menina, cara... Meu Deus, cara. Claro que eu não gozei. Mas a sensação foi melhor do que de um gozo, cara. Tô falando sério. Não tô exagerando, não. Não tô usando de hipérbole aqui. É sério. E você acredita em mim. Porque você sabe que eu sou um cara verdadeiro e transparente. Alexandre, com questão a, vamos supor, as brincadeiras, você disse que tinham várias brincadeiras. O bailinho acabou do bailinho? Por quê? Tem mais? Vamos embora, o bailinho. Não, como é que era? Como é que era? Você ia, aí vamos supor, tinha na casa do fulano, aí vocês iam, aí tinha as paquerinhas. Tinha nada, tinha os pessoalzinho da escola, cara, as menininhas da escola, as amigas das amigas, que nunca tinha visto na vida. Tinha os moleques que a gente também nunca tinha visto. Mas saía porrada nesses bailinhos? Não saía porrada não, cara. Não saía. Eu nunca fui de brigar em bailinho. Depois que eu cresci, eu fiquei um maloqueiro. Mas nessas épocas de bailinho, nunca teve briga não, cara. Nunca vi briga assim, que eu me lembre, pelo menos não. Não tinha, não. Mas era legal, porque tinha muita gente que gostava da mesma menina, né? E aí, quando ela escolhia o fulano, o beltrano, aí você ficava puto da vida, né? Falava, filha da puta, cara, o cara conseguiu. E detalhe, nem rolava beijo, cara. Caramba, era só a mão. Era quase aquelas coisas que a gente fala na época da mamãe ali, meu, que tinha que namorar com a mãe olhando ali, não acontecia nada. Não era. E o povo já devia achar isso um absurdo, né, Alexandre? Um pouco assim, achar bom, você tá falando? Achou assim, não, eu digo assim, aí é bem provável que o povo olhava isso e falava assim, nossa, mas que absurdo as crianças brincando desse jeito, não podia. Isso, já era um pouco promíscuo, você quer dizer, já tinha... Isso, se eles vissem pesado. Hoje em dia, deve ficar louco, ué. É, já era pesado. Hoje em dia as mulheres estão gozando, trepando com os caras de 50 aí, por dinheiro, e todo mundo batendo palma, inclusive a mãe falando, isso, engravida desse cara que ele tem grana, meu Deus. Cara, era uma delícia, cara. E não rolava beijo. Eu me lembro de uma menina, cara, que eu namorei. Meu, sabe como é que a gente namorava? Você vai dar risada, Hernani. E vocês também, mulheres, homens que estão ouvindo, vocês vão sorrir agora. Fiquem sérios. Vamos ver se vocês conseguem. É o seguinte, meu, eu colocava um LP do Kiss, ouvia o lado A, e ficava sentadinho na cama, com a mão dada, com a menina. Ah, mas que gracinha, bicho. Puta, velho. Mão dada ouvindo Kiss, cara. Era outra época, cara. Puta que pariu. Eu levantava muito cavalheiro, me dê licença que eu vou, não precisa trocar, eu troco o lado. Aí eu ia lá e trocava o lado, pro lado B, e ouvia o lado B do Kiss abraçadinho, ou de mãozinha dada, dando beijo no rosto. Eu fui ao cinema com essa menina. A gente foi assistir. Que filme foi, cara? Eu acho que foi o Falcão, Braço de Ferro. Foi antes. Cara, eu não sei. Isso aí eu tô falando, eu nem sei que idade eu devia ter. Acho que eu devia ter uns 10, 11, 12, 11. Aí, cara, beijinho no rosto, cara. Beijinho no rosto só. De repente tem pessoas da minha idade falando, como você é trouxa, cara, eu já tava chupando a buceta dela, mas eu não tava, tô falando de mim. Se fosse hoje, Alexandre, já era chupeta, já era tudo, cara. Se fosse hoje, é o que acontece, cara. O que se fosse hoje, é o que eu falo, você tá no boteco ali bebendo, passa uma menina, como eu contei no meu último vídeo, o penúltimo, menina saiu da cavaleira do shopping Ibirapuera. Tem uma festa, vocês sabem se tem uma festa aqui nesta rua acontecendo? Eu falei, não tem festa nessa rua aqui, só tem posto de gasolina e um boteco lá no fundo que tá fechado. A festa vai ter aqui, se você sentar do meu lado, para conversar. Hã? A menina sentou do meu lado. Em menos de 10 minutos eu já tava beijando a boca dela e em menos de uma hora eu já tava na minha cama, que eu morava ali perto do boteco, metendo a rola no cu. Exatamente no cu. No cu. É isso aí, cara. É assim que funciona. Por isso que não tem tanta graça. Depois você goza, você fala, meu, a menina é uma vagabunda, cara. Não tô afim de ver essa menina de novo. Mas, ô Alexandre, eu quero fazer uma pergunta bem... Agora é uma pergunta complexa. Eu quero que você e os ouvintes prestem bastante. Gente, eu fui bem alimentado do 0 aos 4 anos. Pode fazer... Você sempre fala isso. Eu sempre falo. Eu quero que os ouvintes prestem bastante atenção e você também, Alexandre. Eu tenho uma experiência, Alexandre, que, por exemplo, as videolocadoras pra mim foram uma coisa muito importante, porque eu sempre achei delicioso e ainda acho. Eu tento achar locadoras aqui, mas tá difícil. Porque a maioria fechou. Já era. E a minha experiência com locadoras é porque... ir na locadora era um evento à parte. E aí quando chegava lá, conversava com o balconista. Uca. Aí com o balconista ele já indicava o filme. Era toda uma experiência. Era uma experiência toda à parte, entendeu? Aí você vai escolher a pipoca. Era uma coisa assim... Sim, em todo era ritual. Pra até chegar e colocar o play. Exato. E esse ritual era muito gostoso. Claro. É a preliminar. Só que, é como preliminar no sexo. Só que em tempos atuais, com a modernidade, com tudo, é inviável uma locadora. Claro. Inviável, financeiramente. Não tem nem como, né, meu? O cara tem tudo em um pendrive. Só que o cara não assiste nada, viu, Alexandre? Isso é ilusão. Eu já vou te antecipar. Eu tenho muitos amigos aí que usam Netflix, eles falam que eles ficam rodando uma hora pra procurar filme, olha, não escolhe nada, deita e dorme. E eles falam isso pra mim. Eu sei, eu vou na casa do amigo meu, a mesma coisa acontece. O Now, Netflix, essa merda toda, aí fica escolhendo lá uma hora, depois fala, puta, não vamos ver nada não, deixa, vai. Então, ó pra você ver. E fica pondo trailer, só assiste o trailer, é ruim. Então eu não quero, não, deixa pra lá. Vamos jogar Banco Imobiliário e War. Aí, já pega os anos 80, tá vendo? A pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta que eu quero que você divague bastante sobre esse assunto. O Hernani, só entra a gente aqui, ó. Ninguém tá ouvindo nada. E pra pegar a fitinha pornô, hein, cara? Eu lembro de uma vez que escuta essa, Alexandre, essa aqui é boa. Mulher da locadora pegou, tava a criançada tudo olhando as capas dos filmes pornô. E tava tudo olhando. Aí chegou ela, puta da vida, e falou assim: Aqui não é lugar de ficar olhando isso, não. Vocês são crianças. O de vocês é lá, ó. É o Mickey, é o Pateta. Vai pra lá. É isso aí, cara. Os X-Videos, eles mesmos. Você lembra a sua primeira vez que você pegou um... É que você não pegou o VHS, talvez, assim, mas... Não. O VHS eu peguei, mas é VHS pornô, não. Tá louco? A minha mãe, nossa senhora, linha dura, bicho. Mas eu me lembro o dia que eu peguei, que um amigo meu me emprestou um VHS pornográfico sem capa. Ele só era... Pode contar como é que foi. Só era fita. Hernani, só era fita pura. Eu esperei minha mãe dormir. Eu falei, meu Deus do céu. Porque até eu só tinha visto revistas de sexo. Né? E quer fale da revista? Porque era dos anos 80 isso. Vai, manda bala. Isso aí tá legal. Vai, isso lá. É interessantíssima. Porque era uma revista tão ridícula, cara. Às vezes a gente achava jogado no chão, na rua, a revista. Porque o jornaleiro não vendia pra gente. Aí um dia eu lembro que eu tava andando na rua, eu vi peguei uma, chamava-se Letícia Boca de Ouro. Olha como é que a cabeça lembra de coisas assim que marcam, né? Eu falei, o que é isso? Meu, era quadrinho, era revista de quadrinhos desenhada, de pornô. O cara lá com a mulher, e os textos ali, pornográficos, meu, aquilo excitava tanto. Que, meu, eu fiquei viciado naquela revistinha ridícula de desenho preto e branco, cara. De repente, como diria Gil Gomes, de repente, O jornaleiro resolve vender uma revista pornográfica de gente chamada Anal Clímax. Cara, era o nome da... Mas como é que você fez pra passar o chaveco nele? Não chupi chaveco, passei na banca, falei pro cara, falei, meu, essa revista aí, cara, eu não sei, a capa era bem colorida, assim, tinha uma mulher bonita. Ele falou assim, me dá não sei quanto, eu nem sei quanto custava a revista. Eu tinha dinheiro ali, eu peguei, dei pro cara, o cara me deu a revista. Cara, eu fui pra casa com a revista, me tranquei no banheiro ali no andar de cima. Mandou bala. Mandei bala, eu bati 3 punhetas seguidas. 3, acho que na quarta página eu já tava na terceira punheta. Meu, eu nunca tinha visto uma buceta na minha vida. Você entendeu? Eu nunca, ficou louco. Eu só tinha visto na Letícia Boca de Ouro um rabisco em lápis. Aí que você vê como a coisa da unidade não tá meio que no espelhar de uma figura masculina. Não. E quando eu olhei uma buceta pela primeira vez na minha vida na revista, eu quase tive um infarte de tesão. Então esse negócio já tá no nosso DNA, cara. Eu acredito muito nisso. Só pode ser. Aí quando você pôs a fitinha lá também, você ficou louco. Ah, meu Deus, cara. Quando eu vi a fita, eu vi em movimento pela primeira vez. Meu Deus, cara. Meu Deus, era com a Savannah, era com aquela atriz, acho que era Savannah, é o nome dela, é uma mulher que se matou numa Corvette, ela deu uma porrada de Corvette, tava totalmente drogada, se eu não me engano, aí quando ela viu que a cara dela tava desfigurada, toda fodida, ela pensou, fudeu, não vou poder mais fazer filme pornô porque eu vou ficar deformada, e ela se matou. É Savannah o nome dessa mulher, com N-A-H no fim, com 2 N's, era com essa mulher, cara, meu... Jesus, cara, eu bati a punheta o dia inteiro, assim, não, tenho mal do que dizer, porque minha mãe também não, nunca viu nada disso perto de mim, mas todo dia, quando a minha mãe ia dormir, aquele barulho do videocassete, se era um filho da puta, ele era um dedo duro, porque você colocava a fita... Aí você tinha que botar no mudo. Não, era o barulho do mecanismo, né, cara? Não, eu entendi, mas a televisão você tinha que botar no mudo. Ah, óbvio. Televisão no 2. No 2. Queria ouvir a mulher gemendo. Eu só queria ver a mulher ali e a buceta. Quando eu via, eu falava, nossa senhora. De repente eu vi que tava no cu, cara. Falei, meu Deus. Quando eu tinha 6 e 7 anos, eu achava que o cara que colocava o pau na buceta saía pelo cu, se o pau fosse grande. Juro, porque tinha um negócio que escreviam nas revistas de linguagem chula, que era o seguinte, eu fodi aquela mulher tão forte que eu varei a mulher. Falei, pô, varei a mulher deve significar atravessou que saiu no cu. Eu pensava isso, cara. Aí quando eu vi que não era nada disso, eu falei, nossa, que maravilha que deve ser isso. Ai, meu Deus do céu. E a Savannah lá dando o rabo e dando a bucetinha. Porque o filme pornô, pra mim, tem que ser uma mulher e tá trepando lá com o cara e foda, eu não quero nem ver o cara, mas ele tá lá. Agora, esse negócio de 20 cara com uma mulher, eu acho ridículo. Não, não tem a mínima graça, cara. Eu gosto de ver a carinha da menininha. É só isso que me interessa. E a promiscuidade, a libertinagem, a lubricidade da mulher. E isso que eu gosto de ver no filme. E aí eu fico doidinho, fico louco. E gozava pra caralho, a noite inteira vendo aquela porra da mesma fita e voltava sempre, já sabia, né? Quanto que tinha que rodar de conta de giro ali, tinha uma marcação no videocassete lá. Ah, é no 7:34, pum, parou ali, pronto, ali era... Os 24 segundos melhores do filme. Voltava várias vezes pra esse parte e gozava. Ai, que coisa maravilhosa. Hoje em dia foi. Mas ainda voltando sobre a pergunta, que a pergunta era o seguinte. Eu esqueci também. É o seguinte. Então, as locadoras ficaram inviáveis em tempos modernos. Sim. E isso me gera uma certa revolta, me gera uma mágoa, eu fico puto. Viu só? Isso. Você fica triste, Hernani. Você é um homem triste. A pergunta que eu tenho pra te dizer é... Você... Presta bastante atenção que essa pergunta é complexa. Pode fazer. Você se sente... Você fica... Primeira pergunta, vamos começar por partes. Você fica puto com a modernidade? A modernidade te irrita, te incomoda, te magoa, te deixa triste? Quando você vê a modernidade em tudo, isso te deixa revoltado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda que eu tenho pra te fazer é... Presenciando que você viu como eram os tempos passados e essa forte ligação que você tem com o passado, você acha que o tempo seguiu e você ficou deslocado no tempo? Você acha que esse tempo atual não é pra você? Como você lida, ou não, você se encaixou e você é feliz atualmente com esse tempo atual? Como você, qual é a relação sua com a modernidade? É uma relação de revolta, de mágoa, de tristeza, ou é uma relação na qual você se encaixa, você vive bem, você tá feliz com a modernidade? Como é que você convive com isso? Eu tô esperando a pergunta complexa. Era o melhor que eu pude. É isso? É complexa? É isso aí. Ah, tá. Vamos lá. Na boa, cara, se eu me revolto... Ó, eu posso dizer que sim e que não, cara, porque em certos setores eu me revolto, sim. Em certos setores eu não me revolto, não. Né? Por exemplo, modernidade. É tão amplo isso, cara, que eu posso chegar e falar, meu, em 1984 eu tive meu primeiro G-Shock, o relógio G-Shock da Casio. E acho que era o primeiro, não sei se o primeiro de 84 ou de 83, eu não me lembro. Mas o primeiro é de 84. Reloginho bacana pra época, todo mundo queria ter, né? Legal. E os de hoje? Os de hoje são do caralho, cara. Os triple sensor, porra, barômetro, altímetro, temperatura, tecnologia por GPS pra arrumar os ponteiros. Negócio legal pra caralho, eu adoro essa tecnologia. Eu me adaptei muito nas coisas que eu gosto, aí que temos que deixar claro, né? Nas coisas que eu gosto eu me adaptei. Agora, tinham coisas que eu gostava que fudeu, que é o caso do que você falou da locadora. Locadora eu achei ridículo fechar. Essa modernidade de você ter tudo na palma da tua mão na internet me incomoda, cara. Eu tenho raiva, porque agora tudo perdeu o valor. O valor, eu vou dizer mais, hein? Eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser uma loucura, mas eu me veio agora à cabeça e eu vou falar. Antigamente, cara, você não tinha acesso a nada. Eu vou dar um exemplo concreto que acontecia. Eu comecei a gostar de Kiss quando veio pro Brasil. Eu tinha 6 anos de idade, em 82. O Kiss veio aqui. Eu achava que o primeiro LP do Kiss chamava-se Creatures of the Night, que é o que eles vieram fazer a turnê em 82. Eu nunca imaginei que o Kiss existia desde 70 e pouco. E que aquele álbum Creatures of the Night já era, sei lá, o 10º álbum do Kiss. E que um a mais já eles já tirariam a máscara, a pintura. Então, eu estava completamente alienado naquele mundo do Kiss. Eu era apaixonado por tudo aquilo. E para você ter acesso a um outro disco que não fosse aquele, demorou muito, cara. Eu tinha 13 anos, vai, quando 12, de repente, quando eu vi outro disco, meu primo trouxe um tal de Unmasked, que era de 80, era mais velho que aquele. Eu olhei e achei estranho, ele falou que tinha outro, aí ele me veio com um tal de Love Gun, Destroyer. Eu falei, mas quantos discos esses caras têm? Não tinha como saber, cara. Você não tinha como saber nada. Você ligava na porra do museu do disco ou então na hi-fi do shopping, os caras também não sabiam de merda nenhuma. Ele só tinha o Creatures of the Night. Meu primo tinha outros porque o pai dele trouxe dos Estados Unidos. Então, essa loucura que era maravilhosa, entendeu? Então, é o que eu falei, você tinha dificuldade. De repente, você comprava uma revista de música, que você via um pôster ali do Kiss, como aconteceu e eu tenho ele até hoje. Era da Som 3, se eu não me engano, esse pôster. Tava lá, Kiss, ou não sei o que do rock. Falei, meu, que porra é essa, cara? Eu vou comprar essa merda. Quando eu comprei esse pôster, cara, e eu abri, tinham várias capinhas de todos os álbuns. Eu até, sei lá, até 83, eu acho, 84, não lembro de quando era esse pôster, era um pouco depois que o Kiss veio aqui. Eu falei, meu, olha quanto disco tem. Kiss, Hotter Than Hell, Dressed to Kill, Alive, Love Gun, Destroyer, Rock'n'Roll Over, Alive 2, Dynasty, Unmasked, solo do Paul Stanley, solo do Gene Simmons, Ace Frehley, do Peter Criss. Não acaba, cara, tem disco pra cara, a gente só tem quatro. Que é isso, meu? Vamos arrumar esses discos. Como? Não tinha como. Isso que era do caralho, meu. Não tinha como arrumar. Então a gente sempre estava em busca de alguma coisa que a gente gostava. Sempre, sempre, sempre. E não acabava nunca o conteúdo. Hoje em dia, o filho da puta do moleque, ele coloca Kiss, se ele resolver gostar de Kiss, com a minha idade que eu gostei de Kiss. Na internet já vem a idade de todo mundo, as músicas todas para ele baixar, todos os álbuns virtuais, ele não pode pegar na capa do disco e ter o tesão de pegar e tirar um vinil de dentro de um plástico, não, ele não vai ter isso. Mas ele vai saber tudo da banda e em pouquíssimo tempo ele já perdeu o interesse nessa banda. E aí, o que demorou para mim 10, 15 anos para ter conhecimento, o filho da puta tem o conhecimento em pouco menos de meia hora. E o que acontece com isso? Na minha idade, sempre tinha uma coisa diferente pra gente fazer. Não acabava o conteúdo. Hoje, o conteúdo desses moleques acabam tão rápido que eles começam depois, não tem mais nada pra fazer e começam a se interessar. Como é que será fumar maconha? Como é que será cheirar cocaína? Já que tudo que ele gosta, você já viu, já acabou. Ficou muito mais rápido pros moleques, cara. Os moleques fazem qualquer coisa, é só apertar o botão na internet que tem tudo, toda a resposta, todos os vídeos, pornô, disco, vinil não, música, tudo que os moleques, jogo, videogame, tudo que eles querem tem apertando apenas um botão. O que eles fazem em meia hora, eu demorava 20 anos para fazer na minha época. Então, por isso que na minha época eu fui um cara muito legal, não tinha essa tecnologia babaca. Eu tinha que andar de carrinho de rolemã, ficar brincando de zarabatana, estilingue, construindo caixa de madeira para guardar os discos do Kiss, entendeu? Porque não tinha internet. E a gente pensa. Mas você não trocaria o crescer, né, antigamente com o crescer hoje de forma alguma? Você tá doido? Lógico que não. Aí eu ia ser um bosta, cara. É o que eu tô falando. Eu ia ter hoje, ia apertar um botão. Já ia vir tudo, claro, o moleque que nasce hoje, ele não pode comparar com antigamente, ele vai achar isso aqui o máximo, é o que ele tá vendo, é o que eu falei no começo da coisa, é que nem o cego, ele não vai sentir falta do que ele não conheceu, o moleque não conheceu os 80, pra quê? Que ele não sabe nem do que se trata. Agora, se eu explicar pro moleque, tintim por tintim, ele vai falar, ah, como eu queria ter nascido nessa década, na verdade eu queria ter nascido nos 50, se você quer saber, viu, cara, pra aproveitar, nascido nos 40 pra pegar gostoso os 60, os 70 e os 80 e tudo mais, entendeu? Época de Jive Bunny, aquele remix de... Mas nos Estados Unidos, não aqui. Aí ia ser do caralho. Aqueles Cadillac rabo de peixe, aqueles Plymouth, igual do Cristine, o carro assassino. Ah... Aquilo sim, devia ser do caralho, aquelas menininhas, cara, que hoje tem umas que fazem bonitinho, querem ser, não sei o nome delas, né? Pin, como é que se chamam? Pin-up. Pin-up, exatamente. Mas as originais, não essas tontas que querem se fazer de pin-up e deve trepar com todo mundo como qualquer brasileirinha dessa idade, do ano que a gente tá. Eu queria as dos anos 50 mesmo, as legazinhas, tudo bonitinho. Tinha, não tem diferença. Por isso que agora vou resumir aqui. O moleque nasceu hoje, ele tem tudo na palma da mão. Ele, de repente, ele vê na televisão isso. É o que ele gosta. Ele gosta de música tal, ele gosta de um sei o que tal, filme tal, isso aqui, um pornô tal. Pronto. Ele vai no quarto dele, abre o computador e tem tudo. E no mesmo dia ele já viu tudo. Em uma semana ele já enjoou. Não dá valor em nada. Não dá valor em nada, porque pra ele é uma coisa tão ridícula, que apertou, já tá lá. Que valor que eu vou dar pra uma coisa? Inclusive, que... Alexandre, tem uma menina que eu converso muito, e ela falou um negócio que cravou na minha cabeça, eu não esqueço mais. Ela falou, Hernani, o que eu fico triste com a modernidade é ver o descaso que se tem com a informação, qualquer uma. Ela diz, como que o povo antigo tinha valor na informação, porque as informações variam muito. Porra, era tanta verdade que a Barça era um negócio fora de sério. Aí qualquer informação... Você tirou a palavra da minha boca. Eu ia falar da La Russa e da Barça, cara. Eu tinha a Barça inteira, os dicionários da Barça, inglês, português... Porra, Alexandre, olha o valor que a informação tinha, Alexandre. Olha, cara. 16 volumes a Barça era constituída de 16 livros, cara. Sim, é uma informação, porém uma informação que se você comparar, isso que vamos colocar também isso aí, se você comparar a informação que tem numa Barça com a informação que tem hoje em dia na internet, a Barça você joga no lixo e queima, né? Você pega, claro, fontes... Essas fontes modernas, tudo cheio de fake news. Não, por isso eu tô falando, você tem que pegar fontes confiáveis. Eu já entrei em assuntos que nem imagina ter na Barça. Né? Imagina, na Barça vai ter alguma coisa, de repente, falando sobre como funciona o G-Shock? Não vai. Então, agora, você pega, de repente, um site aí e tal, não sei o quê. É bom, porque tem coisas do caralho sobre o G-Shock, para você se aprofundar. Eu tô sendo contraditório, porque eu falei mal da modernidade no caso da internet, estou falando bem. Por isso que eu disse, sim, é ruim, e não. Eu acho que é ruim se você ficar bitolado só nisso, cara, comparar com outro... Na verdade, cara, é difícil explicar isso, meu, porque as coisas que eu gosto, como eu falei para você, você se aprofunda nelas. Na modernidade, porque você tem muito mais acervo, cara. Você tem, de repente, eu quero saber sobre o Camaro. Porra, na época que eu tinha sobre o Camaro, era um livro de, acho que 1.400 páginas, que o amigo meu que tinha o outro Camaro igual o meu, ele trouxe dos Estados Unidos da própria General Motors. Era um livro enorme que era para a própria fábrica, que tinha todas as peças, os part numbers, como desmontar, tudo era coisa da fábrica. Hoje em dia, se você vai na internet, você acha uma dessa, cara. Isso é bacana na internet. Agora, ficar só nesse negócio de tudo assim, de mão beijada, sem você usar a cabeça, para mim é bom, sabe por quê? Porque eu já usei a minha cabeça. Eu já usei muito, agora o moleque já ter tudo na mão é prático, é. Mas é o que você falou. Vai ficar mongolão. Vai ficar mongolão e vai perder o valor, porque veio tão fácil a coisa. Ele não se. É como uma mulher que você é conquistada, cara. Se você conquista ela aos poucos, você começa a criar um vínculo com ela. Se ela já tá de mão beijada no teu pau ali, de boca beijada no teu pau, de cu beijado, de tudo. Fudeu, cara, porque você tem tão fácil ela que você nem cria um vínculo, já chegou no final, você não tem o que descobrir. Aí você olha pra ela e fala, porra, não tem mais nada pra fazer com você. Agora, a antiga não. A antiga você demorava pra caralho pra pegar na mão, depois você beijava a boca, depois demorava pra caralho pra você convencer a você pegar pela calça na buceta dela, pra pegar no peito, pra depois ver o peito, pra depois chupar o peito, pra depois tirar a calça. Porra, cara. Aí quando você via, você já tinha um puta do entrosamento com a menina, você já virava amigo dela também, cara. Então, quando você gozava, você tinha muita coisa pra conversar com ela. Hoje em dia você pega uma qualquer, trepa, você não sabe nem o nome dela, você não é nem amigo dela, você quer mais que ela vá embora, cara. Então isso é tudo, isso é uma merda, porque tá todo mundo descartável. Depois fica todo mundo com 30 anos de idade, 35. Ai, eu não consigo arrumar ninguém. Eu não consigo ninguém. Os caras não querem vagabunda. Lógico que existem exceções, mas a maioria de um cara bacana não quer vagabunda. A mulher também quer um cara que não seja galinha. Só que parece que um estimula o outro a virar isso. Porque o cara, ele faz de tudo pra comer a mina no primeiro dia. A mina acaba dando. Antigamente eu não queria comer a menina no primeiro dia, porque não era certo isso, ninguém falava. Como hoje todo mundo faz isso, o cara também quer no primeiro dia. Aí a menina fala, meu, se eu não der pra ele no primeiro dia, ele não vai ficar mais comigo. Então é melhor eu dar. Aí ela dá pro cara, e o cara vai lá e come. Depois nenhum olha mais pra cara do outro, o cara não quer, porque ela é vagabunda, e ela queria, de repente. Então, cara, virou tudo uma merda. Essa que é a grande verdade, cara. Virou merda. Eu quero mais perguntas. Quer falar sobre droga? Quer falar sobre o que você quiser, cara? Cara, a modernidade da internet, né? Você tava falando. Sim. Mas é a última pergunta do bloco, o próximo bloco a gente vai ter que voltar nesse assunto, porque eu vi que estendeu muito. É, Alexandre, a última pergunta desse bloco, essa aqui agora, essa pergunta é muito importante. Vários analistas recorrem a dizer o quanto o jovem moderno, ele é soberbo, ele é arrogante. Muito se dizem sobre os Social Justice Warriors. São os guerreiros que ficam patrulhando, procurando guerras na internet. Então ele quer procurar um indício que o cara é racista, porque ele quer ser um justiceiro. Ele quer dizer que... Então, muito se diz sobre os millennials, que é a geração millennial que cresceu na virada do milênio, o quanto eles são arrogantes, são pessoas prepotentes. E eu já encontrei muitas dessas pessoas, principalmente na área universitária, onde são sujeitos extremamente arrogantes, dizem que eles que sabem o que é certo, eles que vão ensinar a fazer o certo. Eu quero te perguntar uma coisa muito objetiva. Você já notou, mas assim, eu quero que você diga a sua opinião. Se você discorda também, você pode mandar eu tomar no cu e não tem problema não, Alexandre. Mas você acha, na sua opinião, que essa geração agora, ela é mais arrogante? Primeira pergunta, ela é mais arrogante mesmo, na sua opinião, ou não? É loucura isso. E a segunda pergunta, te irrita os jovens atuais? Como é que você encara isso? Vamos lá. Última pergunta desse bloco para você finalizar. Nossa senhora, eu acabei de falar que eu sou um cara extremamente arrogante e prepotente, mas é diferente, eu entendi o que você falou. A minha arrogância e prepotência é por falar a verdade, aí eu fico parecendo meio arrogante, mas não sou no sentido literal do que você está falando aí. Sim, eu já notei, eu acho que eles estão mais folgados, narizinho empinado de cheira a merda. Sim, sim, sim. Me irrita pra caralho. Eu já disse que eu odeio jovem, eu acho que em algum vídeo eu disse que eu odeio jovem. Eu odeio jovem, cara. Eu não suporto esses moleques, cara. Eles vêm com um jeitinho que sabe tudo e que você é um merda. Principalmente o que você falou aí, esses moleques de universidade. Você falou de universidade? Isso, é universitário, isso mesmo. Eu não consigo, eu mando tomar no cu e humilho. Eu humilho quando vem dar um desperto pra cima de mim. Claro, se ele estiver falando sobre alguma coisa, sobre mecânica quântica, eu vou calar a boca. Eu não sei nada de mecânica quântica, quer dizer, sei um pouquinho, mas se o cara for um fudidão aí, um gênio, eu vou calar minha boca, né? Eu acho que todo mundo que sabe muito tem uma predisposição a ser arrogante. Não, mas não é isso não, Alexandre, não é isso não. É no sentido assim, vou dar um exemplo só pra você. Aquela entrevista que você me deu, que você falou coisas que você acabou de falar, por exemplo, sobre a mulher se valorizar, sobre o homem valorizar a mulher. Vários jovens modernos vieram criticar, dizendo assim, mas porque o homem e a mulher são donos do seu corpo, a gente não pode ficar julgando e não sei o quê. Ele viria com arrogância, uma pessoa que ouve você falar isso, ele vai vir com arrogância de dizer, ô Alexandre, mas você não sabe de nada, você tem que respeitar o corpo do homem e da mulher, porque eles têm que ser livres, a mulher tem que ser livre pra dar pra quantos ela quiser, porque você não entende de nada. Ele viria falando isso pra você, entendeu? É essa arrogância que me irrita. Ah, entendi, ele vai querer falar que eu não entendo de nada. Sendo que ele que não entende. Ele tá chegando agora, ele tem que calar a boca, enfiar o dedo no cu dele. Mas ele deve enfiar o dedo no cu. Isso ele faz, lógico que ele faz. Esse cara que não tem muito o que fazer e fica preocupado em falar nesses assuntos e querer, que você falou, achar guerrinha na internet, é um cara infeliz, cara. Ou então, sei lá onde, é um cara infeliz, ele não tem com o que se divertir e a única diversão dele é ficar enchendo o saco dos outros. Denunciando o canal, o cara falou palavrão lá e coisa feia, viu? Esse cara é infeliz, meu, porque se tivesse uma mulher pra comer ao invés de enfiar o dedinho no cu, né, moleque, que falou mal aí da minha entrevista, eu falei, você mesmo, rapazinho, que tá com raiva agora e vai começar a mandar bala no comentário, meu, eu não sei o que tá acontecendo, e você, por que ele acha que ele sabe? Eu respeito, eu sei que cada um tem que fazer o que quiser. Eu não posso obrigar o mundo, eu não posso chegar e falar, olha, mulheres, por favor, se valorizem. Eu acho que é o mais certo. Se a mulher quiser dar pra todo mundo, ela vai dar. Isso aí é uma coisa mais óbvia do mundo. O cara que falou uma merda dessa não tem sentido nenhum. Eu não sei de nada? A minha opinião é essa, a tua é essa, cada um tem a sua. Então nem eu tô certo, nem você. E nem eu tô errado, e nem você tá errado, cada um com a sua opinião. Mas tem mais chance de você estar certo, porque você viveu mais. Eu ia falar, eu ia concluir agora. Eu tenho muito mais embasamento e argumentos para falar que eu tô certo. Do que simplesmente o cara chegar para mim e falar, não, cada um faz o que quiser com o seu corpo, você tem que respeitar, mas eu respeito. Só agora, que ele só tem teoria, ele não tem prática. Exato, então, é o que deixa ele mais ainda sem embasamento. Nenhum para falar. Agora, se, eu sei que todo mundo quer faça o que quiser com o seu corpo. Eu sei, tanto é que eu posso escolher se eu quero uma mulher puta ou não. Se eu vejo e que é uma isso puta, que irrita eles, Alexandre. É isso que irrita eles. Você tá tocando na ferida. Eles querem que eu queira uma puta, né? Que tipo, eu considere a puta como uma mulher normal, como qualquer outra. É isso que eles querem. Exato. Né? Eles querem o seguinte, que apronte tudo, faça tudo. Eu respeito e aí é o como seguinte, uma mulher. E aí a gente tem que... Isso, e bota dentro da sua casa. É isso então, que eles querem, Alexandre. Põe você, seu idiota. Põe você. Faça isso. Eu não vou fazer. Eu vou pegar uma mulher que pelo menos eu acho que seja bacana, porque ela pode ser uma mentirosa. Mas eu tenho do que eu quero. E você pega a sua putinha, cheiradora de pó, fumadora de crack. Ó, vocês podem ir lá na Cracolândia, lá na cidade, tem umas bacana. Tem umas. Não, porque se o moleque diz que tem que respeitar e tem que pôr dentro de casa mulher desse tipo, na Cracolândia tem umas bacanas e, ó, elas passam frio, elas não comem, elas não tomam banho. Eu vou dar uma sugestão pra vocês, cara. Façam uma boa ação e pegue essas mulheres, case com elas, dê banhinho e transa bem gostoso, sem preconceito, hein, moleque? Você não pode ter preconceito com mulher que fuma crack, não, seu merda. Tá? Se eu posso, se agora eu tenho que respeitar a puta, você vai ter que também pôr cracuda na tua casa e vai ter que casar. E você, mulher, também, que você acha que é a fudidona, tá chega, a Soninha fez, né? Siga o exemplo da Soninha. Vai lá no viaduto, pega aqueles caras bonitos que já estão com, como é que é? Miíase na pica. Já tem larva comendo o pau do cara. E a bunda também, de tanta putrescina e craverina que sai aquele cheiro maravilhoso e a moça vai lá e pousa. Faça como a Soninha Francina, não sei o nome dela, aquela que era da MTV. Vai lá, meu. Vocês se apaixonam lá por um mendigão, um cara bem podrão, sei lá. E aí vocês pegam, levam pra casa, chupa o pau dele, limpa o pau dele com a boca. Não pode ter preconceito. Se o cara não quer tomar banho, o problema é dele, vocês têm que respeitar. Se ele gosta de ficar na rua, porque tem uns que não querem sair da rua. Então se ele gosta de ficar na rua, sujo, imundo, porque ele já acostumou com isso e fuma crack porque ele gosta, vocês têm que se... respeitar o que ele quer. Se a menina dá pra todo mundo, eu tenho que respeitar. O cara fuma crack, cheira, não toma banho, vocês têm que respeitar também por dentro da tua casa, apresentar pra mamãe e pro teu papai, viu, menininha ponderada. Alexandre, pra gente encerrar o bloco, por favor, pede a segunda música e explica aí pra gente. Puta vida, hein? Puta, esqueci da música de novo. Ah, vamos de Kiss, cara. A gente falou de Kiss. Vamos mandar um... Ah, essa é boa, hein? Deixa eu pegar. Tem que ser o Paul Stanley. Eu era o Paul Stanley. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Aí. Manda aí um All Hell's Breaking Loose do álbum Lick It Up. É isso aí. E a gente volta já. Cinco mais. Sociedade Primitiva. Hey man, I am cool, I am the breeze. É isso aí, gente, estamos de volta. Alexandre, voltando mais ainda sobre os anos... Agora vamos falar um pouquinho só mais pra frente, que é 80, 90. Boa. Eu quero falar algumas coisas com você. Ô, Elandro, sem querer te interromper, parafraseando lá o Jô Soares, já te interrompendo, esse povinho que você me falou no bloco anterior é o povinho que quer que não exista gênero, é isso? Também esses. Esse povinho que quadra, né? Vota no Lula. Vota no Lula. No Lula não, vão votar no Haddad, mas não vão conseguir colocar o Barba lá na urna. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Bolsonaro, meu, ele não vai morrer, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Agora, ô moleque, quer dizer então que eu tenho que respeitar os outros? Então quer dizer que na tua cabeça eu tenho que de repente namorar um homem? Porque não existe gênero. Eu tenho que agora namorar uma mulher, ou de repente amanhã namorar um homem. Hã? Não. É tudo igual? Mas eu não acho tudo igual. A minha opinião é essa. Eu não acho tudo igual. A sua idiosincrasia acha igual. Então você pega e chupa um pau bem gostoso, moleque. Enquanto eu chupo buceta das mulheres, tá bom? Agora vamos continuar com esse povo de merda, esse povo ignominioso pra lá. Vai. Alexandre, o que eu quero entender, e eu quero que você explique pra mim com calma, porque esse assunto é muito interessante. Sempre que eu fui um cara que vivi o finalzinho, pelo menos aqui, eu sei que aí em São Paulo ainda tem uma cena do rock muito forte e ainda tem as tribos urbanas e tal. Mas eu aqui, pelo menos onde eu moro, eu vivi o finalzinho disso, porque aqui não tem mais, acabou, morreu. O que eu quero entender de você, Alexandre, eu quero que você traga um pouco desse espírito pra gente. Como foi viver o rock nos anos, finalzinho dos anos 80 e os anos 90? Como foi viver o rock pra você? Vamos começar bem por partes, eu quero que você fale sem pressa. Vamos começar pelo seguinte, como é que era pra você? Você andava com camiseta de rock, você andava no meio da tribo urbana ou não? Você andava separado desse povo? Primeira pergunta. E a segunda, como foi a chegada do grunge, do Nirvana, Pearl Jam pra você? Como é que foi isso pra você? Na época você recebeu mal? Você achava que eles eram poser? Você achava que eles eram cuzão? Ou não? Você recebeu aquilo na época que você curtiu o grunge? Como é que foi pra você? Conta um pouco pra gente aí. Bom, vamos lá. Rock. O que eu falei pra você, Hernani? Eu ouvia Kiss, cara. Eu fui um cara muito... Eu não sei se eu tenho problema algum mental. Acho que sim. Minha mãe me fez estudar num colégio até os meus 12, 13, até os meus 14 anos, que chamava o Grilo Falante, né? Então eu acho que eu devia ter um problema mental. Um cara de 14 anos estudando num colégio chamado Grilo Falante, eu acho que tinha. Eu acho que eu tinha um problema, eu tenho, vai ver que eu não sei. Meu, era só Kiss, meu. Eu só ouvia Kiss, Kiss e Kiss. Com meus 15 ou 16, o meu amigo começou a me mostrar outras coisas. Def Leppard começou a me mostrar Motley Crue, que esses sim eram Poison, que era poser pra caralho esses caras. Mas eu gostava, eu gostava pra caralho desse estilo. Desse estilo. Que é o hard rock. Que é o hard rock. Grunge, Pearl Jam, cara, não ouvia. Eu não ouvia. Eu não tinha preconceito nenhum. Eu tinha um conceito já determinado. Eu não gostava, cara. Eu não gostava. Os caras, eu lembro isso aí muito disso aí em 92, 91, eu posso estar errado? É esse ano mesmo, por exemplo? Isso, isso, correto, correto. Até tinha umas menininhas também, L7. And I'm pretending you're dead. Também acho que era dos anos 91, umas meninas chamava L7, L7. Era só mulher que tocava e cantava. Cara, essas coisas novas dessa década eu não curti não, hein? Eu não curti, eu não me lembro de comprar nenhum álbum de alguma coisa atual, assim, sem ser as coisas que eu gostava. Não. Mas aí, hoje, por exemplo, quando você escuta, você acha que o grunge foi um movimento legal? Você acha que o Pearl Jam é uma banda boa, o Nirvana ou não? O grunge você é uma coisa que se abdica mesmo. Não, eu não gosto, eu não ouço, não vou ouvir, e deve ser bom para quem gosta do estilo. Eu acredito que o que eles fazem deve ser bem feito, entendeu? Por exemplo, eu odeio, por exemplo, aquele trash, né? O Ratos de Porão é trash? É trash, isso. Então, eu acho uma merda aquilo. Os caras cantando com aquele vocal fry, né? Eu acho aquilo muito merda. Porém, eu não vou desrespeitar quem faz. Porque o cara vai ficar um show inteiro tocando bateria e não sair do ritmo, cara. Eu tiro o chapéu pro cara. Outro dia eu vi, eu tava vendo a câmera da bateria de um cara tocando trash durante acho que meia hora de show. Só era a câmera da bateria. Cara, eu não sei, eu não consigo entender como não estende o braço. Porque o cara não tem técnica. Mas você. Sim. O cara tá lá nos bumbo duplo. E não. Mas num puta cacete, cara. Porra, vai se fuder. Faz bem feito. Faz, mas eu não gosto. Mas, olha, a gente volta lá porque esse assunto me interessa muito. É, como foi viver o rock pra você? Você andava em tribos urbanas? Ou pelo menos você lembra das tribos que tinham aí? Você lembra dos punks, os beatniks, skinheads? Conta um pouco pra gente como é que era. Lógico que eu lembro. Eu lembro, mas eu não ficava perto de jeito nenhum. O meu negócio era o Kiss, né? Eu lembro que eu frequentava 24 de maio, a Galeria do Rock. Uhum. Tá? Porém, eu não andava com ninguém lá. Não ficava lá vagabundeando, fumando cigarro, lá, sentado na escada. Uhum. Não, eu ia lá pra comprar disco só. Uhum. Mas a galerinha era assim mesmo. Cada tribo tava num lugar. Você viu o pau comer ali muitas vezes? Cara, porrada, cara. As únicas porradas sérias que eu vi mesmo. Não porradinha besta. Já vi muita porradinha besta em bar de rock, assim, essas coisas assim, mas porrada besta. Agora, porrada pra valer que eu vi, bicho, foi em 94, no Monsters of Rock, quando eu fui assistir o Kiss e a banda anterior que ia abrir o show do Kiss, que seria o último, era o Slayer. Sim. Cara, vou te contar, cara. Não dava pra ficar perto, não, bicho. Porque a roda... Os caras abriam a roda, bicho, e saía na porrada mesmo. Eu perdi meu tênis umas 5 vezes e achei. Impressionante, no meio do povo ali, cara. Porque a massa grudava e você levantava. Você ficava fora do chão. E o meu tênis ficou lá. Depois voltava. E aí eu achei meu tênis umas 4, 5 vezes eu perdi o tênis. E achei de volta. Mas tinha que ficar longe, cara. Porque os caras batiam mesmo pra valer. Tirava a camisa lá e metia porrada. Os skinhead muito louco, cara. Você tá louco ficar perto desses caras aí, tá louco? Mas, vamos supor assim, então você não, você só via esse movimento do rock de longe, mas você não viveu ele. Não. Porque, como eu disse, eu sou um cara meio atípico, né? Porque eu só ouvia Kiss e The Two Live Crew. O que é The Two Live Crew? The Two Live Crew foi uma banda, uma das mais polêmicas de Miami, não só de Miami, no local Miami, como também o estilo Miami, né? Não era nem Miami Bass, era Miami mesmo, era um estilo assim. A primeira música foi Afrika Bambaataa and the Sonic Force, chamava-se Planet Rock. E aí começou a porra do funk carioca. Puta, a gente tá saindo do rock pro funk, cara. Mas, ó, eu só... Não, vambora. Não. Isso é legal. Continua. Segue por aí. Vambora. Tá. O Two Live Crew, ele era... Foi uma banda que começou em 83, 84. Tá? E eu só ouvia Kiss e The Two Live Crew. Dos meus 6 anos, eu só ouvi Kiss até os 14... 15, alguma outra coisa. Quando 88 eu descobri Two Live Crew, aí era só Two Live Crew e Kiss. Era só isso, cara. Só tinha isso. Aí depois veio o Phil Collins, aí começou a abrir a ramificação. Mas o que é o The Two Live Crew? É uma banda completa que deixa essas bandas nacionais de funk no chinelo em questão de pornografia. Tanto é que Luther Campbell, que era o líder e o manager, o empresário, e depois foi o membro também do Live Crew, ele que inventou o logotipo, aquele Parental Explicit Lyrics, que vem no selo, né? Ele que inventou aquilo. E o logotipo ele inventou, ele pegou do cinema, que tinha as classificações, e fez um para disco. Porque ele lançava o quê? Dois discos. Um limpo, versão clean, e o nasty, que era o completamente imundo. Imundo. E, cara, e a batida era uma batida... Eu ouço até hoje. Se você pegar a minha playlist aqui no meu celular, eu tenho. Eu tenho todos os CDs do Two Live Crew aqui. Eu paguei, meu amigo, ó, $600 numa camiseta puída, velha, do Two Live Crew, no eBay, num leilão, pra você ter uma ideia. Mas o que tinha de especial nessa camisa? Nada, nada. Ela só era oficial do Two Live Crew, vendida até 91, se não me engano, 93 foi vendida. E eu via os caras usando nos clipes aquela camisa. E atrás estava escrito Luke Records, né? Que no começo era Luke Skywalker Records. Aí o Lucas Filmes, foi lá, o George processou. E virou Luke Records só. Entendi. E quando eu vi essa camiseta, cara, eu fiquei apaixonado. Eu queria aquela camiseta de qualquer forma e vendia. Só que vendia nos Estados Unidos. No encarte do disco vinha $5 o preço. Mas não tinha como comprar em 91. Não tinha acesso, como é que você ia pagar o negócio? Não tinha eBay, não tinha nada. E passou e nunca mais. O negócio virou, tanto é que outro dia eu estava num site de coisas raras, essa camiseta, ela se enquadra como uma das camisetas mais raras da história do hip hop. Mas procuradas, eu tenho uma. Ela tá gasta, o silk dela tá meio rachado, porém é exatamente uma original. Eu era tão fanático que eu fiz minha prima pintar uma parecido, mas eu não sabia que a Thais tinha o logotipo da Luke Records. Quando eu vi, eu falei, nossa, tem que ser original. Aí um dia no eBay eu achei o cara desesperado ali pra vender, leilão, peguei e falei, ah, será que alguém vai dar mais que isso? E não deu. Aí foi de $600, cara. Eu paguei dois pau e pouco numa camiseta velha. É isso, mas, que eu fiz. Entendi, mas vamos voltar um pouquinho, né, gente? Porque eu ainda voltando sobre o rock, a banda que... E agora eu sei que a gente vai acabar batendo boca aqui, mas é um bate-boca saudável. Você não deixou acabar o que estragaram com o funk. Mas depois então a gente... vai. Tá, você quer que eu fale agora? Rapidinho? Pode falar, vai lá, mas rapidinho, vai lá. A batida funk, eles chamam de funk, quem trouxe isso foi o DJ Marlboro, tá? Ele trouxe em... o Marlboro, que já foi até no Luciano Huck. O Marlboro ele trouxe em 89... um projeto chamado Funk Brasil, que tinha o MC Batata, o Abdula, o Cidinho Cambalhota, uns cara lá, e tinham duas faixas desse álbum que eram versões do The Two Live Crew, que era o do Adidi e o Meus Números, que era o One and One, do Two Live Crew. O que tinha no Funk Brasil? Uma TR-8, da Roland, uma bateria eletrônica, que é o que usam desde 80, comecinho dos 80, para fazer esse tipo de som, e ele fez uma cópia do Two Live Crew praticamente em todas as músicas. E aí o que ele fez? Ele deturpou, ele chamou o Miami de funk. Ele que foi o culpado por fazer essa cagada de chamar o que era Miami, o ritmo Miami, de funk. Eu não sei porque ele resolveu chamar de funk, porque funk é James Brown. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tim Maia, porque eu quero sossego, isso é funk. Tá? Eu não nasci pra trabalhar de moto, isso é funk. James Brown é funk. Earth, Wind and Fire é funk. Agora, você pega essa merda dessa porra e vem chamar. Não merda. O Miami vem chamar de funk. Acabou, meu. Ele não tinha outro nome, acho que, pra falar. E foi Funk Brasil, que seria o funk brasileiro, coisa que não é, porque isso aí era coisa inventada em Miami, esse ritmo, cara. Chupinhada. Ele chupinhou tudo, cara, do Two Live Crew. Que começou com Planet Rock, esse ritmo, a primeira música com esse ritmo. Esse ritmo, que é o pancadão carioca, é o Miami, que começou em 82 com Planet Rock, com o do Afrika Bambaataa e do Sonic Force. E aí virou funk, agora já tiraram a TR-808, ficou umas percussãozinhas. Pum, pum, tum, pum, tum, tchá. Tchum, tchá, tchá, tchum, virou tchum, tchá, tchá, tchum, agora virou uma outra coisa, e tá cada vez com menos instrumento, quer dizer, instrumento já não tem muito. O Two Live Crew era um resumo de quê? Pegava discos de piada e fazia scratch em cima de discos de piada com palavrões, discos de piadas com negros, só negro contando piada de negro, e muito sexo nas letras, nos scratches também samples de muita putaria, e a batida da TR-808 e alguns samples de outras músicas, e fazer aquilo tudo. E você ouvir aquela batida alto é do caralho. Hoje em dia, se você ouve alto aquela merda que acabou, não tem mais nada de Miami, com o Marlboro em 89 tinha ainda um pouco do Miami. Hoje em dia tá tchum, tchá, tchá, tchum, você aumenta o volume. Esse negócio de favela e de sei lá. Meu, não tem nada, cara. A última música que eu ouvi que tem a batida gostosa nesse nível ainda, era aquela que era assim, ó. É som de preto, de favelado. Você manja essa? Toca! Já é antiga pra caralho. É. E aí vinha os puta baixão de mini Moog, cara, bom pra caralho. Isso aí levanta qualquer um, cara. E aquela. Aquele começo daquela Tropa de Elite, é o filme que tem o. É, eu só quero ser feliz. Não. Aquela do começo que. Sabe o que é isso, né? Só que isso sim. Eles pegaram DJ Battery Brain, Volt Mix, que é um instrumental com TR-808 e aquela batida, e só cantaram o tarapapapá em cima de uma coisa que é antiquíssima, e pegaram uma base instrumental já pronta, que fizeram o tarapapá, por isso que também é empolgante aquela merda. Então, eu curto, sim, o raiz do negócio. Agora, não chama funk em primeiro lugar, isso é errado, e em segundo lugar, destruíram o que era o Miami aqui no Brasil. Lá continua, os caras fazendo uns Miami bacana, e eu curto Miami sim, mas volto pro rock agora, fala aí. Você viveu um período muito importante pro rock brasileiro, que agora eu sei que você vai discordar de mim, e eu respeito, mas, na minha opinião, a maior banda de rock da história do Brasil. Inclusive, em vendagens, é imbatível. Eu estou com medo. Em número de vendas, essa banda que eu vou dizer é imbatível. Ela foi a maior banda do Brasil mesmo, em números. Pra mim, cerveja sem álcool, viu? Porque eu não bebo mais, tá? Maravilha. Mas pode ir falando enquanto isso, né? Tô falando, lógico. Mas a maior banda de rock da história do Brasil, na minha opinião, foi o Legião Urbana. Realmente, o Renato... O Renato Russo, pra mim, foi o maior gênio, não tem comparação. Pra mim, ele revolucionou mesmo. E número de vendas, o Legião Urbana foi a maior banda de rock. E as músicas do Legião são coisas assim que, pra mim, transcende o humano. Como foi pra você viver o Legião? Porque na época, eu tenho informações de que, primeira coisa, em qualquer roda de adolescente dos anos 80 e 90, tinha um violãozinho tocando Eduardo e Mônica, Pais e Filhos... como é que foi pra você viver? Primeira coisa, você gostava do Legião? E como que foi pra você isso? Primeira coisa, olha o barulhinho aqui, ó. Bom, Legião Urbana, cara. Em falar nisso, foi muito triste, né? Se não me engano, foi o baixista que virou mendigo, né? Um cara de. Correto. Ficou na rua, né? Correto. Faleceu, se não me engano. Faleceu ano, acho que retrasado. Eu tinha uma banda que tocou, a gente fazia um cover do Genesis e Phil Collins, e o baixista da nossa banda, ele era fanático, cara, por Legião Urbana, e ele tinha um cover também do Legião. Mas vamos lá, deixa eu tomar o primeiro gole aqui, que é uma delícia, tem que ser Itaipava sem álcool, O resto não presta. Ó. Cara, eu posso te falar um negócio. Não, mas se for pra descer o porrete também pode descer, Leandro. Não precisa ter. Não vou descer porrete, não. Quando é pra descer, eu desço, não. E é o seguinte, cara. Apagar a lua aqui, deixa eu mudar de cômodo. Agora eu vou pro sofá. Cara, eu lembro de. Sabe o que fazer? Eu acho que sei até hoje. Faroeste Caboclo inteira de cabeça. E eu tocava ela. Eu cantava ela 3 vezes. Mais devagarzinho, que era o tempo de acabar a aula. Juro. Eu acho o Faroeste Caboclo, cara, uma verdadeira obra-prima, cara. Eu acho do caralho. E vou te falar outra coisa. Um dia eu vi uma versão ao vivo dessa porra, que é mais legal que a de estúdio. E tocava na rádio em 1989. Olha que legal. Essa versão ao vivo. Eu não sei, eu nunca mais achei essa versão ao vivo, cara. Ele cantava meio diferente em algumas partes, ele mudava um pouco a melodia, o Renato Russo. Era sensacional. Eu adoro essa porra dessa música. Você sabe que eu tô pra tocar no piano já faz um ano. Só que eu fico com preguiça. É, eu penso, ela é uma música extremamente fácil de tocar. Deve ter o quê? Uns 5, 6 acordes, 7 no máximo. Porém, eu penso, meu Deus, e se depois, lá no 8º minuto, eu der uma errada na letra, eu vou ter que voltar tudo, cara. Então deixa pra lá. Mas é do caralho. Eu acho do caralho, cara, é uma obra-prima. Mas como é que foi o Legião na época pra você? Como é que foi? Eu não, aí que tá, cara, eu vou te falar de novo. Eu tava alienado às coisas. Eu vim descobrir todas essas coisas, assim, depois que elas existiram, cara. Por mais que eu tenha vivido em tempo real. Tava acontecendo enquanto eu estava vivo e com capacidade já pra entender o que é música e comprar um disco. Mas eu não tava ouvindo. Eu tava ouvindo Kiss e tava fazendo merda, cara, entendeu? E isso já emenda em outra questão muito importante. Isso que você acabou de falar já emenda em outra questão essencial, que é: qual é o sentimento que você tem que, por mais que você tenha curtido os anos 80 e 90, sempre vai ter coisa que ficou pra trás? É uma frustração pequena, não tão grande, né? Por exemplo, Rich. Adoro Rich. Eu adoro Rich. Tem coisa mais bacana e entre aspas, brega do que Menina Veneno, cara. É maravilhoso, cara. E tem coisa mais bem feita do que Transas, a música dele, cara. Eu acho maravilhoso o Rich, cara. É o mesmo ano aí, cara, 85, 84, 86. E eu tava ouvindo nada. Nem sabia da existência. Nem sabia que ele era inglês. Não sabia nem que ele existia. A sensação é essa, né? Pelo menos eu conheci depois. Pelo menos é isso, né? Se não tivesse conhecido, também não ia sentir falta. Mas que bom que eu conheci, né? Isso me lembrou um traveco. Um dia uma menina chegou pra mim e falou assim: falei, dá teu telefone pra mim, vai. Ela falou, me dá um bom motivo pra eu te dar o meu telefone. Eu falei pra ela: quando eu ligar pra você e conversar com você pelo menos uma meia hora, você vai pensar com você: que bom que eu dei o telefone pra esse cara. Olha aí. Porque senão eu não ia ter esse papo agradável. Minha vida ia continuar igual. Pergunta se ela deu o telefone. Claro que deu, né? Alexandre, agora trazendo um assunto um pouco mais para os dias atuais. Muito é debatido se o rock está morrendo. Você viveu o auge do rock. E o que você tem pra dizer para as pessoas que estão te ouvindo agora? O rock realmente tá morrendo? Tá, lógico que tá. Lógico que tá, cara. Lógico. O nacional, então, já foi pro brejo, não foi? Não, com certeza. Sem dúvida. O nacional não existe nem mais, eu acho. Agora tem Jojo Todinho. Pra que vai precisar de rock? Puta que pariu. Mas aí que começa o pulo do gato, porque todo estilo... Ele estoura e depois ele cansa e aí dizem, aí agora você que vai me dizer. E volta. Que ele volta. Um exemplo seria o pagode, que você viveu também isso, e eu quero que você faça um comentário, que nos anos 90 era infernal, era belo, belo, belo. Era tchan, era o tchan. Tchan, tchan, tchan. Então quer dizer o seguinte, ele saturou nos anos 90, e aí agora, por exemplo, nos anos, vamos por aqui, dá um exemplo. De 2010 pra cá, é só sertanejo universitário. Muitos dizem que uma hora vai saturar e vai entrar outra coisa. Então o que você tem pra dizer assim? Você acha que uma hora o rock vai voltar? Ou não, cara, você acha que já era? Meu Deus, cara, eu acho que aí que tá. Eu acho que o rock, ele pode até voltar. Porém, é uma pergunta difícil de te responder, porque quem gosta de rock, para ele o rock não acabou, porque ele continua ouvindo as coisas velhas, né, que são importantíssimas. Eu ouço Kiss, por exemplo, todo dia, pelo menos umas três músicas do Kiss eu ouço. umas músicas velhas. Para mim, o rock não morreu, porque eu tenho ainda o material. Agora, coisas novas do rock, né? Você quer dizer, se vai voltar, cara... Puta, cara, isso aí é demanda e procura, cara. Se o pessoal gostar, se o pessoal... Se a gravadora, se algum empresário ver que tem chance de investir, porque sempre tem gente que quer tocar rock, a gravadora que censura, porque sabe que aqui não vai rolar porra nenhuma. Porque não dá dinheiro. Não vai dar um puto, porque ele sabe que aquilo não vai vender. Agora, tá cheio de Jojo todinho por aí, cheio de empresário procurando alguma aberração de circo pra fazer sucesso. Se algum empresário... A gente não tá mais na época que você chegava... Fala com o Arnaldo Sacomani da vida lá, ô Sacomani, será que isso aqui é bacana, não sei o quê? Aí o Sacomani fala, pô, velho, isso é legal pra caramba, pô, vou te pegar aí, vamos fazer um negócio meio embolado aí, vou fazer um jabá na rádio, aí tocar tua música, entendeu? Você canta legal, aí isso aí vai estourar, hein? Não, não tá mais nessa época. Hoje em dia você tem que ser milionário, cara. O cara, o teu empresário tem que ter uma puta grana pra tocar na rádio, pra ir no Faustão... Pra colocar na cabeça das pessoas o que, que é bom. E o pior é que agora colocaram na cabeça que o que é bom é uma coisa mais fácil de fazer, cara. Porque ninguém quer trabalho. Eu acho que o mundo tá ficando preguiçoso. Fazer um rock bacana exige uma boa mixagem, exige bons músicos, exige uma boa letra. Exige... Mas esse negócio do mundo ficar preguiçoso tem a ver com aquilo que a gente falou no bloco passado, talvez ou não? Tô viajando. O que, que a gente falou? Exatamente. Que o cara... Será que hoje em dia tá tudo tão fácil que agora o povo tá ficando preguiçoso, já não quer mais fazer uma música bem feita, é isso? Eu acho que sim. O povo não tá muito mais preocupado em qualidade, em conteúdo, pra tudo, cara. Pra tudo. A pessoa mas não tem mais um critério, assim, não tem mais uma... Não quer saber, não. Eu acho que o que tem tá bom. O pessoal não tá pensando muito em música, eu tô achando, cara, também. O pessoal não tá pensando em música. O pessoal... Ouve por ouvir. O pessoal tá mais bitolado em internet, em Facebook, em ficar fazendo perfil pra falar da vida dos outros e olhar o que tá acontecendo e fazer o que você falou aí de dar um de politicamente correto. Essas babaquices, cara. Ninguém tá ouvindo mais música, eu acho, do jeito que tinha que ouvir. Eles não estão preocupados. E o que que acontece? O empresário se liga disso? Deve ter pesquisas a respeito disso, deve ter olheiro... O pessoal vai em um barzinho e fala, olha lá, cara, o pessoal tá bêbado, tá curtindo, mas você vê quando não tá bêbado, ninguém tá nem aí, né? Mas olha lá, você viu? Olha, o pessoal engole qualquer coisa, vamos fazer um teste? Vamos pegar e fazer uma coisa bem bosta, bem fácil pra ver se... Pra ver como é que é. E vende. Viram que vendeu. Pronto, cara. Pra que que o cara vai alugar dias, semanas de estúdio pra pagar uma puta nota pra fazer um bom trabalho... Se ele pode fazer na casa dele, cara, em uma hora, como eu fiz num vídeo lá, um funk, cantar ali com qualquer bosta, com microfone de merda, até com fone de ouvido ligando na entrada do microfone. Mete autotunes? Nem que produz, não mete porra nenhuma, nem comprimir, não faz porra nenhuma, cara. No seco mesmo, ali canta com qualquer bosta. Acabou. Vende. Porque o povo não tá nem aí, o povo tá querendo, sabe o quê? É ficar bêbado e pular. E pra isso... Uma bateria eletrônica sozinha faz o serviço. É como se fosse um DJ, cara. Não precisa mais fazer nada. É um DJ. Colocando só uma base lá pronta. Lá. Se eu der se eu apertar um botão de start stop numa R8, qualquer bateria eletrônica aí, com um ritmo desse aí que eu tô falando, você fica a noite inteira com o pessoal cheirado, tudo à base de MDMA, bebida. Os caras dançam 3 dias seguidos. E hoje o negócio tá tão louco que já tem programas ali que o dubstep, eu adoro o dubstep, quando ele é bem feito. E é impressionante. Ó, o guarda passando pra ganhar dinheiro depois. É o primeiro a correr se passar o ladrão. Cara, tem computador, tem maquinários aí que eles, com algoritmos, eles fazem a música sozinho. E quando você vê que ficou legal, você fala, ah, gostei disso aqui. E foi a máquina que fez randomicamente o negócio. Então, pra quê eu vou perder minha cabeça e ficar pensando, ah, vamos pegar um guitarrista bom, baixista, vamos pegar um tecladista, um baterista, um cantor, vamos fazer backing aqui, vamos abrir três vozes, vamos fazer... Pra quê esse trabalho todo, cara? Se dá pra ganhar muito mais dinheiro sem gastar, só fazendo merda, cara. Eu acho que é isso mesmo, bicho. Se vai voltar... Ó, posso estar falando merda, tá? Mas eu acho que só volta se os velhos não estão nem aí pra... É como eu. Tenho 42 anos. E foi ruim ter falado isso, porque se um dia eu ouvir isso daqui 5, eu vou lembrar que eu tinha 42 e agora tô... Que merda, cara. Bom, meu, eu não tô nem aí se vão fazer música nova ou não. Eu não tô nem aí. Eu tô satisfeito com as que tem. Tá? Quando aparece alguma coisa muito legal, eu gravo. Tenho pra mim. Quando eu esqueço, eu fico mais feliz ainda, porque eu sei que eu vou gostar. Quando eu ouvir de novo, vai ser como se fosse a primeira vez, só que eu já sei que eu vou gostar. Ah, mas eu já tô contente com as músicas que existem. Eu já tenho tanta música, cara, que pra mim basta. Tá em paz. Eu tô em paz, eu não fico pensando, ai, tomara que lancem ai, tomara que o Phil Collins faça um álbum novo. Se fizer, ótimo. Se não fizer, tá ótimo o que ele já fez. Kiss também. Pô, Stanley não tem mais voz. Desde no 2000 e pouquinho, ele já não tem mais voz pra nada. Acabou. Continua cantando só pra cantar. Mas eu não ligo pra se fizer música nova. Eles já fizeram o que tinha que fazer. Agora... Mas você vai no show, tudo ou não? Pra você isso aí acabou? Vou sim. Só não fui no último do Kiss. Mas do Phil Collins eu fui. Mesmo ele também estando na merda, né? Meu, tá com a mão fodida, não toca bateria, não toca piano, não fez o show sentado com uma bengala do lado, no Allianz Parque. Fazer o quê? Mas eu fui. Fui prestigiar. Eu gosto. Eu cresci, eu aprendi a tocar piano de ouvido ouvindo ele, caralho. Né? Entendi. Então, eu acho que o rock, sinceramente, só volta se... A molecada resolver que tem... Cara, eu acho que nem assim, viu, cara? Porque a molecada vai ouvir Zeppelin. A molecada vai ouvir o que presta. Nada vai superar esses caras mais, meu. Esses caras foram os pais dessa porra, cara. É que nem falar. Você acha que... É só pensar uma coisa. A música clássica voltou? Não voltou. Já que tudo volta? Não voltou, cara. Não voltou. Música barroca voltou? Não voltou, caralho. Eu acho que tem... Chega uma hora que vai saturou já os estilos. Não tem mais o que você fazer de novidade. Daqui a pouco você não faz nada, você fica no palco com silêncio. Essa é a novidade. Não tem. Já foi explorado tudo, cara. A gente já tem quantos séculos de música, meu. Tudo que deu pra fazer já foi feito, cara. Harmonicamente falando, ritmicamente falando, já não tem mais combinações. É finito, cara. Não é infinito. É finito a coisa. A gente fala infinito assim, né? Mas não é. É finito. Tanto é que você começa a ver que tem muitas músicas que são muito parecidas com outras. E assim vai. Eu acho que não vai voltar mais merda nenhuma. A molecada vai cada vez ficar mais... Mongol. Mergulhada no Facebook, essas redes sociais de merda, em videogame, dando tiro pra lá e pra cá. E a música vai ser um mero coadjuvante, assim. E que não vai voltar por dois motivos. Primeiro, se a molecada se interessasse pelo rock, eles iam ouvir o que já tem e o que presta. Ninguém ia ficar pedindo por coisas novas. Segundo, ninguém vai se interessar pelo rock mais. Ninguém vai. Acabou. Eu acredito, pode ser que uma banda ou outra, se a molecada, que eu duvido, eu corto minhas duas bolas do saco e dou para um gato comer, se de repente chegar um moleque na geração que estamos agora a crescer e começar a ouvir rock... E algum empresário fala, meu, você viu só, a juventude quer rock. Vamos começar a pegar bandas novas de rock para ganhar em cima de venda de disco. Eu duvido, cara. Eu acho que o que vai vender é o que tem aí. os royalties vai não sei pra quem, vão não sei pra quem, porque as bandas vão acabar morrendo, todo mundo, vai ficar só as músicas, quando morrerem não sei pra quem vai, pra família, não sei. Uhum. E é isso que vai acontecer, cara. Eu não acredito numa volta de um rock e tal, como foi nos anos 70, 80, 90, nem fudendo, cara. Quem que vai ser um Black Sabbath, cara? Quem que vai cantar Hellraiser como Ozzy Osbourne? Ninguém, cara. Acabou. A degradação é geral. Geral. A gente já chegou num nivelamento tão baixo, cara, com Jojo Todinho e Companhia Limitada, que eu não sei o que, que vai vir depois. O povo tá desacostumado, não sabe nem o que, que é música, cara. O pessoal costuma ouvir isso, achando que isso é música. E a mulher tá ganhando um rio de dinheiro, caralho. Você tá entendendo como o povo tá alienado, bicho? Será que daqui 100 anos, de repente, acontece alguma modificação? Eu não sei. Eu não sei quem é o culpado disso. Quem que é o culpado? Então, exato. Agora, pera aí. Você tocou sem querer, você acertou a última pergunta do bloco que eu vou te fazer. É a última pergunta desse bloco. Eu preciso que você pense bastante, porque isso é muito interessante. Alexandre, os conspiracionistas, presta bastante atenção, Alexandre, ouvinte. Os conspiracionistas dizem que a degradação da arte, inclusive um dos que dizem muito isso é o Paul Joseph Watson, de uma mídia alternativa americana. Ele diz que a degradação da arte, e ele fez um vídeo somente sobre isso, que é falando sobre a arte moderna. Ele mostra como que a arte moderna, comparado com a arte clássica, é um lixo em todos os sentidos. Por exemplo, a arte moderna, vou dar um exemplo só. Aquilo lá do rapaz ficar pelado e a menina tocar, aquilo é considerado arte moderna. E ele mostra, por exemplo, que a arte antiga, por exemplo, vou dar um exemplo só pra você. Vamos ficar aqui no Brasil, nem precisa ir pra gringa. Você pega, por exemplo, o que era considerado arte, uma peça... maravilhosa, uma peça artística, onde tinha dança, onde tinha canto lírico, uma coisa envolvente de duas horas, onde tinha uma complexidade absurda. Você compara isso, isso chama arte. E os modernos dizem que a criança tocando o pau do cara lá também era arte. Eles dizem que é tudo igual. Então, esse Paul Joseph Watson, ele diz que a degradação da arte... É algo proposital que as elites, aí você pode chamar do que você quiser, elite, sim, você pode chamar do que você quiser, diz que isso é proposital, tá bom. Eu já ouvi muito falar isso. Agora, você também pode interpretar de outra forma, você não precisa interpretar só dessa forma, né, gente? Você pode interpretar que o ser humano em si, o gado, vamos chamar de gado, eu não gosto de usar esse termo, mas vamos utilizar ele aqui só pra eu ilustrar, sim, pra você. Sim. O gado, ele é... Ele é pobre de espírito no sentido de que ele vai buscar, por exemplo, sempre suprimir o instinto mais básico, por exemplo. Então ele vai procurar uma música de funk. Por quê? Porque no funk fala lá que é pra esfregar a xereca, e ele vai com pau duro e tal. Então, a pergunta que eu quero fazer pra você, Alexandre, é o seguinte. O empobrecimento da arte, que é visível, isso aí, eu tenho certeza que ninguém que tá ouvindo esse programa vai duvidar que a arte se empobreceu. Isso aí ninguém duvida. Não, talvez o moleque que falou que eu tô errado em relação a... Esse aí sim. A pergunta que eu tenho pra te dizer, pra encerrar esse bloco, Alexandre, é o seguinte, eu quero que você divague sobre, na sua opinião, o empobrecimento da arte, da música, da expressão, da literatura, esse empobrecimento, ele é somente a consequência da oferta e demanda do mercado, ou seja, ele é somente o fluxo da necessidade que as pessoas realmente, elas querem música merda, ou isso é um plano, como dizem os conspiracionistas, proposital. E aí, esse plano, você pode até dizer se você quer, quem você acha que são as elites, se é a tal da família Rockefeller, como muitos conspiracionistas dizem. Sim, os Illuminati. Os Illuminati, né? Você acha que isso é uma conspiração, ou você acha que isso é realmente só a demanda de um mercado pobre? Como você enxerga isso? Tempo livre, manda bala. Eu acho que é uma demanda de coisa pobre, cara. Porque se a gente pensa em conspiração, qual é o objetivo dessa conspiração? É fazer com que os caras dancem com o pau duro? Pra quê? Pra engravidar a menina e isso acontecer. Qual é o objetivo final dessa coisa? Pra ficar alienado, ué. Vou ficar de pau duro e deixar uma pessoa alienada? Eu não sei, a pergunta foi pra você. Isso eu tô pensando, cara. Eu acho que, pô, se a música é uma bosta, Eu vou ficar alienado porque eu tô ouvindo uma música de merda? Não, eu posso depois assistir um filme. Não, mas esses caras não vão assistir filme, nem fudendo. Aí eu tô contra essa. Tudo bem, eles não vão. Eu tô falando, eu, quando eu ouço uma música dessa, que tá passando em algum lugar, e eu sou obrigado a ouvir, que eu tô no lugar, eu não vou ficar alienado porque eu tô ouvindo ela. Por que que isso? Mas 99% das pessoas que estão ouvindo vão ficar. Mas eles estão alienados porque eles usam muita droga e bebem. Eu não sei. Porque eu não sei. Sério, cara, pra que que... A música deixa o cara alienado ou o cara já é alienado porque ouve a música? Esse é um outro ponto importante. Quem vê o primeiro ovo ou a galinha? É a música que deixou ele alienado ou ele já é alienado por isso que ele gosta daquela música? Porque é só você pensar uma coisa. A música tá pra todo mundo. Por que que eu não fui na onda? Por que que pessoas mais novas que eu conheço não suportam esse tipo de coisa? Não, mas aí eu não concordo com você, porque a gente é minoria. Pega a grande maioria, e aí? Porque a grande maioria é infradotada. É um povo burro. O povo já é burro, é por isso que aceita isso. Porque se fossem pessoas inteligentes... Não ia aceitar. Claro que não. Coloca essa merda no teatro lá na Broadway, pra ver se alguém vai aceitar isso. Não, porque lá tem gente que gosta de coisa boa. Coloca essa... Mas não que o povo americano seja um povo em sua totalidade inteligente. Não, eu tô dizendo que são inteligentes. Eu tô colocando... Vamos colocar então no Royal Albert Hall. Tá? Coloca lá. Onde fazem shows maravilhosos ali. Lá só vai gente que entende de música, que gosta de música, um negócio mais aconchegante, menor, restrito, caro pra caralho. Vai ver se aquele povo que exige qualidade vai. Algum deles vai falar: nossa, eu adorei a Jojo Todinho, eu quero, agora eu vou só ouvir isso. Vai ficar de pau duro. Porque ela é muito gostosa. E aí vamos traduzir em português as músicas de baixo nível e eu vou ficar com o pau duro. Não, ninguém vai ficar. Isso é QI, cara. Quando a pessoa é mais selvagem, ela tem um QI mais. É um QI atrasado, né? A gente sabe disso. A pessoa que... E é o que você falou. A parte mais rudimentar da música é a batida. É a coisa mais primitiva. Né? Lá dos antepassados, os caras batiam um pedaço de pau em sei lá onde. Pra fazer barulho só de... Tum, tum, tum. Não tinha um acorde, né? Não tinha uma coisa, um negócio bonito. Não. Pra quê? Era só porrada. E a gente sabe que porrada é um negócio que agita. Se você ouvir a Rapsódia Húngara número 2 de Liszt, você não vai ficar empolgado, nem fudendo. Você vai ficar perplexo de como que um cara fez aquilo. Mas ela não vai te empolgar para você sair dançando e pulando, lógico que não. Você vai contemplar aquilo, você vai admirar. Principalmente Hamelin tocando essa porra. Agora, um retardado mental, no sentido não literal, no sentido figurado, um bosta aí que não sabe nada, como eu digo mesmo, que faltou nutrientes no cérebro, ficou bobo, ficou meio atrasadão, bobão, maconheiro, vou fumar maconha, e aí, cara, beleza? Esse tipo, se você mostrar a Rapsódia Húngara pra ele, ele dorme. Já um pouco claro pelo efeito da maconha, mas ele vai acabar dormindo porque é chato para ele, ele não entende. É o que eu falei num vídeo: se você faz um acorde de repente complexo, para um cérebro complexo e bom, ele vai pegar aquilo e vai falar ó. Para um cérebro selvagem com QI mais baixo, é como se você pegasse uma onda senoide e fizesse pum. Para ele não é interessante aquilo. E um tum não dá vontade de fazer nada. Agora um tum, tá bom, pum, bom, tá bom, pum, tá bom, bom. Opa! Aquela parte do cérebro do que embaixo funciona. Ativou. Ativou ali. Opa, isso é legal. Gostei. Aí ele já começa a balançar a cabeça. Ó, oh, curti. Pronto. É por isso que ele gosta disso. Não é por causa da letra. Ah, a letra vai falar que pau duro, esfregar a xoxota na outra. isso aí é só um detalhe. O que está interessando lá é a pancada, a porrada. Tanto é que tá cheio de baile funk, que só tem porrada, cara. É só instrumental e o povo louco de cocaína e trepando. Não precisa da letra. É só precisa ativar o sistema límbico com pum, tá, pum, pum, alto pra caralho, aqueles bumbos de TR-808 naquelas caixas, estourando o tímpano. O pessoal vai ao delírio, cara. E vai mesmo. Porque eu sei que é uma delícia ouvir isso alto. Eu nem ouço o que o povo tá falando na letra. To Live Crew é isso. Ouve To Live Crew alto. From the D. Ouve essa merda alta. Pra você ver o que, que vai acontecer. Você, no fone, puta que pariu, cara. Nas caixas, então, que você sente aqueles puta grave viaja. Estômago. Você viaja, cara. Você viaja. Ainda mais drogado. Os caras lá, base de... Porra, me fala uma coisa, cara. Se a gente for pensar assim, a gente pode pegar, então, esse povo também que é infradotado e coloca eles drogados, com cheio de LSD na cabeça, de bola, de bala, de doce, da puta que eu pariu, coloca numa rave, cara. Só tá rolando deep house ali, tudo instrumental, não tem letra, não tem nada. É só aquela puta batida que, quando eu ouço... Eu fecho o olho e viajo pra caralho. Imagina o cara sob um efeito de um entorpecente, cara. Fica completamente louco. Eu acho que não tem razão nenhuma pra falar que foi, oh, isso aqui foi feito propositalmente, essa música, pra deixar o cara assim, assim ele vai consumir mais droga, vai ficar com o neurônio queimado e nós vamos comandar o mundo. O vilão. Entendi. Eu não sei, cara. Eu acho que isso é do caralho mesmo. Quando eu acabo de ouvir, eu não uso droga, não tenho vontade nenhuma, nunca usei droga, nunca fumei maconha, cara, sabe? E ouço essas coisas, entendi, e me empolgo tanto quanto esses infradotados, porém eu sei distinguir o que é bom e o que também é podre. Eu sei que isso aí não é erudito e elevado, eu sei que não é, mas me empolga, entendi. Mas eu sei também que uma música clássica do caralho, meu cérebro compreende as duas coisas. O desses caras compreende só essa. E como a maioria só compreende essa coisa bem baixa e rasa, rasteira, é o que passa mais. É o que o povo consome, porque a grande esmagadora, a maioria da população, vai comprar, vai ouvir, e é o que vai fazer sucesso. Se todo mundo fosse inteligente, te garanto que os empresários estavam fazendo coisa pra gente ouvir. Bom, Alexandre, já estouramos o tempo aqui do terceiro bloco. Pede aí a música que você quer, explica por que você está escolhendo essa música aí pra gente. Ah, então você sabe o que você vai tocar? Você vai tocar Planet Rock, África Bambata and the Soul Sonic Force. Porque foi a primeira música no estilo pancadão que o Balboro chamou depois de funk. É a primeira de todas que usou a TR-808 nesse estilo de rítmico. Então é isso aí. É isso aí, e a gente volta já. A 5 mais Sociedade Primitiva. or play. I want this free. Be what you be. Working all around the clock. Everybody just rocking, don't stop. Bom, gente, estamos voltando aí, quarto bloco. Alexandre, agora eu queria falar um pouquinho sobre... agora a gente já falou sobre os aspectos aí, ficou agora só a parte da putaria, que nós vamos entrar aí, lógico, até onde puder. Mas a parte, Cagão, eu sou um homem. Agora eu posso falar, eu sou a Universal. Alexandre, como é que foi? Vamos começar por aí. Com quantos anos você perdeu o cabaço? 18. Ah, então você demorou um pouco. Demorei, lógico. Eu sou da geração que o moleque era mais atrasado. Sabe por quê também que eu perdi o cabaço com 18? Porque na minha época, todo mundo perdia cabaço com puta. E eu nunca comi puta. No sentido de pagar, né? Eu já tive namoradas que foram putas e eu descobri depois. Mas nunca ninguém chegou pra... Já até falaram, vamos lá no puteiro, quando eu tinha 15, 14. Nunca fui. Assim, eu sempre tive esse pensamento. Eu acho que eu sempre pensei como eu penso hoje em dia. Eu não tenho tesão numa mulher que não tem tesão por mim. Porque o meu tesão decorre do tesão que ela está tendo. Se eu sei que ela não tem, eu não tenho. Por mais que ela seja extremamente gostosa e bonita. Mas você perdeu com aquela que te traiu ou foi outra ainda? Com aquela que me traiu. Exatamente. E aí, vamos supor assim, você é um cara que fala abertamente nos seus vídeos. Eu morro de vergonha, eu tenho uma vergonha de falar disso, ai meu Deus. Fala, Hernani. Ai. Você fala nos seus vídeos abertamente que você abdica a ideia de ter filho. Com quantos anos você tomou essa decisão que você não queria ser pai? Ah, com 5 ou 6. Sério? Não foi, lógico que não. Posso, deixa eu ver. Eu acho que foi com 18 ou 19. Casar. Hoje em dia você não tem nenhuma esperança, nenhuma vontade de ter filho. Não, de forma nenhuma. Tanto é que semana que vem eu vou fazer minha vasectomia. Né? Caralho, não brinca, Alexandre. Não brinco de forma nenhuma. Mas na base do homem rústico, martelada na missão. Nem castrar porco, entendeu? Marretada no saco. Não, mas eu tô pensando seriamente em fazer mesmo, sabe, cara? Primeiro que eu odeio camisinha. Odeio. Ah, é uma bosta. Odeio camisinha, eu tenho ojeriza essa merda. Porque, mas tem um motivo. Não é um motivo simplesmente porque é a camisinha e tá perdendo a sensibilidade, tem que colocar e aí perde na hora o fio da meada. Não é isso, não. É por saber que, vou imaginar que existe uma camisinha que tem 0,0001 nanômetro. Eu não lembro qual é a medida menor que o nanômetro, senão eu até falaria, mas ela é tão fininha que você nem vê mais. Você não sente, é como se tivesse sem. Só pelo fato do meu consciente saber que tem uma borracha que está entre a buceta ou o cu e o meu pau, já me fode, já me brocha. Eu quero saber que meu pau está diretamente em contato com a mucosa do cu e da buceta. Porque aí eu sei que nós estamos juntos, não tem algo separando. E a borracha está separando. Eu não estou com contato direto. Tá? E por que a gente está falando de camisinha? Porque, então, vamos supor assim, mas e a sua mãe? Ela não fica cobrando? Pô, eu quero um neto, quero um neto. Que neto, pô? Minha mãe tem 88 anos, cara. Ela quer paz. Imagina neto. Ainda mais nos dias de hoje. Tá louco, meu? Colocar um filho hoje, no dia de hoje, cara. Eu não tenho coragem quase de sair na rua mais. De tomar um tiro, de ser roubado. Eu tô com 42 anos de idade. Então você acha que botar um no mundo é botar pra sofrer? Não, é botar pra você ter problemas seríssimos. E o seu filho também. Primeiro porque você não vai ter mais paz. A partir do momento, hoje em dia, hoje, colocar um filho no mundo com a violência que tá, com os problemas que tá, com a roubalheira de gente com latrocínio por causa de celular e qualquer coisa de merda dessa. Meu, você pondo um filho no mundo agora, eu com 42 anos, eu vou perder para começar. Até quantos anos a criança enche o saco? Até uns 10? Ah, até uns 10. Então já vou estar com 52. Já perdi 10 anos. Dali, ele vai querer começar a sair na casa do amiguinho, não sei o quê. É, já vai ser um transtorno também. Aí, quando fizer 15, 16 e começar a andar com gentinha de merda, aí fodeu, cara. Aí toda a educação que você deu pro seu filhinho, tão bonitinho, ou pra sua filhinha, pior ainda, né? Porque a mulher é mais delicada, né, feminista? Ou feminista? Mulher é mais delicada, mulher tem que ser tratada, né? É uma coisa mais sublime que existe a mulher. Então ela tem que ser tratada muito bem, ela é mais delicadinha, tem que ser cuidada. Pôr uma filha no mundo pra depois ela você dá aquela educação do caralho e em 10 minutos ela conhecer um maconheiro que ela se apaixonar, acabou. Toda a educação vai pro ralo. Toda. Fudeu tudo. Mas em um segundo. Eu digo isso por experiência própria. Minha mãe sempre disse, nunca beba, nunca beba, nunca beba, faz mal. Mas foi a coisa que eu mais fiz na minha vida. Porra, eu falei pra você já, ou eu falei em vários vídeos já, eu tomei por mais de uma década, de segunda a segunda-feira, das 7h30 da noite, 8 da noite, até as 4 da manhã, eu tomava sozinho 1 litro de vodka, mais 12 garrafas de cerveja, mais 0,5 litro de cachaça. Esse era o meu consumo diário de álcool, durante mais de uma década. Eu fiz uma conta por alto com o dono do bar um dia, eu cheguei a tomar, acho que, sabe aqueles caminhão grande da Shell? Aqueles pintos. Sério? A conta deu quase 50 mil litros de cerveja. Caralho. Fazendo uma média da época que eu não tomava tanto, com a época que eu tomava muito. A gente chegou numa fração dessa, se cada garrafa tem 600 ml. Fiz uma conta dessa. Fiz com vodka também, só que eu não me lembro. Era muita coisa, cara. Então, adiantou minha mãe falar? Não. Porque em um segundo, um amigo meu me apresentou pra merda da cerveja e falou, vamos tomar 10 garrafas. Junto, 5 para cada uma. Se a gente fica meio tonto, você vai ver como é engraçado. Cara, pronto. Toda segunda-feira a gente ia lá. De tarde. Mas e a ideia do casamento, Alexandre? Você acha que hoje em dia compensa casar ou você acha que isso já era? Eu acho que casar só compensa por um motivo, cara. Porque hoje em dia, se você mora junto com uma pessoa, ela tem direitos depois. Porque você não tem um contrato firmado que você... Ah, que legal você ter falado isso. A gente trouxe um advogado aqui no programa, ele chama Dr. Jerico. Ele falou exatamente isso, Alexandre. Ele falou que sai mais barato você casar e deixar a divisão total de bens do que você deixar morando e aí ela vai tomar suas coisas. Ela vai ter direito, caralho. Se você já deixa num contrato que não, tudo que é eu é meu, tudo que é dela, acabou. Agora, se você não faz contrato nenhum e ela mora com você... Porra, passa 5 meses, ela já tem direito de alguma coisa tua, você tá fudido. Você já foi muito... Você é um cara de posse, você é um cara que tem grana. Já tentaram muito golpe em você, ô Alexandre? Claro que não, eu não falo que eu tenho grana. Ah, o povo acha que você é pé de chinelo? Como é lógico? É lógico, velho. Eu sempre... Meu, pra começar, eu sempre frequentei boteco, onde alcoólatras, carroceiros, mendigos bebiam. Se bem que eram em Moema esses botecos. Alguns... Cara, já fui beber até no Capão Redondo, cara, em favela pesada aqui de São Paulo, com os caras aí, com segurança, que morava lá. Ia com jaqueta da Ferrari na favela, cara. Mas aí que tá. Eu andava com os caras que moravam na favela. Eu não tenho preconceito de nada, cara. Eu tenho preconceito simplesmente com gente que não presta. Não interessa se é branco, se é negro, se é japonês, se é homossexual. Qual, porra, o Fernando. Puta bichona louca, cara, que tinha lá no boteco. Ele me amava. Quando ele ficava bêbado, ele virava uma libélula. Ele chegava, um dia tava mijando, ele entrou no banheiro e falou assim, Tasca, me dá um beijo na boca. Eu não conto pra ninguém. Não, o Fernando não faz isso. Então deixa eu ver você mijando. Falei, não, por favor, sai do banheiro. Ai, por favor. Falei, sai. Aí ele saía. Mas eu adorava o Fernando. Eu adoro o Fernando. Ele é maravilhoso, entendeu? Só que aí que tá. Ele respeita essas coisas. Desrespeitou? Não desrespeitou, é brincadeira dele, cara. E pior que ele queria beijar mesmo, bêbado. Mas foda-se, eu não tô nem aí. E na favela a mesma coisa, cara. Eu adoro o ambiente de boteco. Eu odeio o Playboy. Eu odeio os lugarzinhos cheios de frescurinha. Ah, eu vou na balada em Miami. Quanto é pra entrar? Ah, essa balada aqui só entra mulher bonita, viu, cara? Pra você entrar... Eu coloco vocês quatro aqui por $4,000. Porra, eu odeio isso, cara. Tenho vontade de vomitar. Sabe, eu odeio gente fresca. Então o meu negócio é boteco. E nada melhor do que um boteco de favela mesmo, cara. Lá no Jardim Ângela, Jardim Miriam, Capão Redondo. Eu ia lá, cara, todo arrumado. E o pessoal olhava feio. Só que aí os caras que eu tava junto, que era um que trabalhava na loja de um posto de gasolina... perto lá de Moema, na rua aqui do boteco de Moema, depois ia pra casa. Eu dava carona pro cara e ficava lá bebendo com ele. Ah, o cara falava, ah, tá comigo. Ficava lá, os caras me pagavam a conta, cara. Me pagavam a conta, pra você ter uma ideia. Agora, você fala, mulher me chegar porque tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o Warren Buffett, tá? Vou deixar isso bem claro, eu não tenho dinheiro. Quem tem dinheiro é o Warren Buffett. Aquele cara, aquele velho lá. Aquele velho tem. Porra, aquele tem. Aí, meu, acho que eu vou no boteco arrumadinho. Não, eu falo na favela arrumado porque, né, eu tô de carro, né? Eu tô com uma calça e uma camisa, né? Na favela, o pessoal de repente tá sem camisa no boteco. Tô falando nesse sentido, não é que eu estava arrumadinho, né, com uma calça da jeans da Coca-Cola, uma camisa da Sétima Noite. Não, não tá. Mas eu entendi, olha, mas você falou o seguinte, presta atenção, você falou que do ponto de vista jurídico compensa casar, mas a minha pergunta foi no ponto de vista moral, amoroso. Você acha que os tempos modernos, com tudo isso que você falou sobre a degradação moral, ainda assim é possível você fazer um bom casamento ou não? Você acha que já era, fudeu tudo? Já era, fudeu tudo. Eu não casei? Eu não... Por causa disso mesmo. Por que eu não quero casar, em primeiro lugar? Não quero casar. Não tenho vontade de casar, entendeu, cara? Quais são os seus motivos pra não casar? Isso é interessante. Vamos lá. É porque deve ser um pé no saco você ficar com a mesma pessoa olhando a cara dela o dia inteiro, cara. Você não ter liberdade. Você quer dormir à vontade, ter uma pessoa na tua cama. Ah, você não quer dormir, você quer fazer outra coisa, a pessoa tá te chamando pra você ir pro quarto. Sei lá, você quer um filme, a pessoa quer ver outro. Eu não sei. Eu não. Eu me dou. Desculpa, o belo arroto aqui de cerveja. Eu me dou muito bem comigo mesmo, sozinho, cara. Eu sou uma ótima companhia pra mim. Sozinho eu fico muito bem. Eu acho que com uma pessoa do meu lado, cara, ia me incomodar, ia me encher o saco, entendeu? Eu vejo amigos meus casados, eu fico reparando, eu falo, ih, esse cara não tá mais como ele era, entendeu? Alguma coisa, ainda mais quando tem filho. Quando tem filho, o cara já era, né? Aí você... Já era? Já era, todos, sem exceção. Eles fingem que é bom. Eles fingem que é bom. Vai ouvindo, o ser humano tem essa coisa já de querer a desgraça do outro. Então ele finge que é bom pra você fazer e tomar no cu. E aí ele fala, tomou no cu também, não sou só eu. É por aí. Então é tipo um sistema de pirâmide, Alexandre. Quem tá lá dentro fala que é bom. Claro, é muy. Herbalife. Ele vai dizer assim, pô, isso aqui é bom pra caralho e tal. Aí quando você entra, tomou no cu. Caralho, cara, meu, você fala que é ruim porque você não teve ainda. Quando você tiver, tua cabeça muda. Olha o papinho pra boi dormir. Aí os acreditam quando eu vejo a cara deles de felicidade. Parece que descobriram que estão com câncer. Mas, Alexandre, uma coisa muito importante sobre isso aí que você tá falando. A gente não acabou de falar, né? A gente não acabou de falar do filho. E, ó, negócio seguinte. Você tem o teu filhinho aí, que eu tava falando de colocar no mundo o filhinho. Quando ele fizer 16 anos, ele vai começar a sair pra rua. Vai pra rua com os amiguinhos... Aquelas amizades maravilhosas que eu sei porque eu já tive. E ele não vai ligar para você. E você não vai dormir enquanto ele não ligar para você. Ou enquanto ele voltar. E por que, que ele não liga? Porque ele vai falar, pai, beleza. Completamente chapado de droga ou de bêbado. Ah, mas quem garante que vai ser? Ninguém garante também que não vai. Então eu não vou arriscar. Eu não estou em Monte Carlo para jogar na cabeça de um número na roleta. Não. A probabilidade é muito grande de dar uma merda nos dias de hoje. Então ele não vai ligar para você. E você vai perder tua vida. Porque ele vai ser seu filho até... Eu já vou estar com 58. Aí pronto. Aí depois o infarta. Porque pode bater o carro. Pode fazer acontecer alguma desgraça. Então eu acho muito mais conveniente evitar. Evita. Não crie problemas. Né? Pega uma porra de um golden e vai cuidar de um cachorro. E pronto. Que já mas... também é muito sofrido quando ele morre. Entendi. Ora, gente, explica uma coisa pra mim. Por que que você afirma que quem tá... casado, você enxerga, ou com filhos, você enxerga sofrimento. Como você fez? Qual é a linha lógica? Onde você nota isso? Explica pra gente. Quais foram os indícios? É, né? Saber? É só olhar na cara da pessoa. É só você olhar na cara da pessoa, meu. Só você olhar, meu. A criança enchendo o saco. Sabe? Criança sem educação. Não quer. Já tá moderninha. Já vê internet. Já não parece que não respeita mais os pais por algum motivo que não se sabe qual é. Os Illuminatis? Não, não é. É alguma coisa. Os pais também não têm paciência, entendeu? O cara fez a vontade da mulher, que a mulher queria ter o filho, de repente o cara não quer. Aí quando nasce, o cara vê que é uma merda, a gritar, a encheção de saco. A mulher pensa que seria maravilhoso, algumas até gostam, nasceram para ser mães. Mas estou falando do que eu vejo, a maioria. Aí fica aquela coisa, aquele fingimento, que é muito legal ter filho, caralho, só que quando você vê olha na cara da mulher, ela parece que não dorme há 30 anos, o cara envelheceu, o cara tem 40, parece que está com 64 em 2 meses, e ninguém se fala mais na mesa. Porque a mulher agora só dá atenção pro filho, o cara ficou em segundo plano, e aí você vê... a cara de merda do cara, a conversa já não é mais aquela, temos que ir embora cedo, que a criança tem que não sei o quê, tem que ir no médico amanhã. Você tá louco, cara? Você tá louco? Ah, é? E pra onde? E aí como é? E eu vou deixar o quê? Pra quem? As minhas coisas. Foda-se. Quem vai cuidar de mim quando eu estiver velhinho? Até parece que filho hoje em dia vai cuidar de velho. Ele vai te pegar, te jogar numa clínica e você vai morrer em 2 meses. Então já deixa um negócio certinho ali. Quando eu ficar com Alzheimer, vocês pegam e me colocam na clínica. Já falo pra algum filho de algum amigo meu, ou deixo em algum lugar pro meu advogado, ou pra alguma filho do advogado. Pronto, joga numa clínica aí, que é o que vai acontecer mesmo. Ninguém vai cuidar de mim em casa. Ou então com o enfermeiro aí, me cuida. Eu não vou saber nem o que tá acontecendo. Dane-se. Ou me joga num caminhão de lixo. Dá na mesma. Foda-se. Mas explica uma coisa pra mim. Vamos supor o seguinte. Você não tem medo de envelhecer sozinho? Porque hoje você tá bem, legal. Mas e quando você é mais velho? Como é que você vai fazer? Eu tenho meus amigos que vão ficar velhos como eu. Eu não preciso de um filho. A pessoa que vai fazer menos companhia para um velho é um jovem. Um filho. Isso é verdade. Principalmente nos dias de hoje, um filho. O filho vai estar cagando e andando para você. Ele vai querer sair, vai querer namorar, vai querer casar, sei lá o que ele vai querer fazer da vida dele. Pode virar um puta de um drogado, pode ficar viciado em crack, morar na Cracolândia. Eu não quero. Eu prefiro arriscar. Morar sozinho, viver sozinho com meus amigos velhos, do que mal acompanhado de um filho da puta, entendeu? De um moleque engraçado que vai, de repente, pegar meu dinheiro, né? parente, né, vai pegar meu dinheirinho, eu vou estar meio lelé da cuca, eu vou dar senha pra ele, vai torrar tudo, acabou. Não, me deixa com meus amigos, eu não vou envelhecer sozinho. Eu tenho vários amigos da minha idade, eu vou envelhecer com eles. É, mas e aí? E aí o quê? Aí eu não sei. Os que têm filho, foda-se. Um dia os filhos vão embora. Muitos também não vão querer ter filho. Eu moro com eles, pronto. Quando ficar velho, fico os dois velhos juntos lá, morando um com o outro ali. Ou arrumo uma véia também lá, pra chupar buceta, que o pau não vai funcionar mesmo. Aí o Viagra também pode estourar o coração. Pega a véia, chupa buceta e pronto. Aí depois, quando fica caduco, gaga, senil, Alzheimer, todo demente, aí é o que eu falei, meu, pode jogar no caminhão de lixo, não serve pra mais nada. O Alzheimer tem uma teoria, isso é uma defesa do corpo para a pessoa não ficar em depressão porque já está velho. Quando a pessoa começa a ficar muito velha, se ela está muito lúcida, eu acho que ela começa a criar uma crise existencial de tristeza profunda, aí sim, de lembrar do passado. Sofrer muito. Lembrar do passado, ver que não está conseguindo nem levantar direito para fazer cocô, xixi, tomar banho. A pessoa começa a se sentir muito triste. Lúcida, cabeça perfeita e o corpo podre. Não, o corpo já é esperto. Faz a pessoa ficar completamente fora de órbita para não sofrer em decorrência da real situação que ela se apresenta naquele momento. Entendi. Com questão de... Tudo bem, filho, você falou que não. E de arrumar uma companheira fixa e morar com ela também? Você descarta essa ideia? Olha, eu sinceramente não. Posso até morar. Porém, aquele papo, né? Mas, vamos fazer um contratinho, né? Vamos. É só pra não, depois não... Porque a gente não conhece, né, exatamente as pessoas, né? Ela pode ser... Olha o barulho dessa porta. Essa porta é pesada pra caralho, cara. Essa porta, se caísse na cabeça de um bandido, seria melhor do que um tiro de 12. O que eu tava falando? Companheira. Meu, um psicopata pode fingir que ele é muito gente boa durante 40 anos, cara. Aí ele fala, agora eu vou matar a minha companheira, ela vai ficar completamente assustada porque 40 anos ela acreditou em mim. Eu quero ver a cara dela de... Ah, é um louco. É um calculista louco. Por mais que você esteja com uma pessoa, você nunca vai conhecer ela. Você nunca vai saber se ela é 100% confiável. Então é bom fazer o contrato. Né? Eu sei que muitas pessoas devem ser super confiáveis. Pessoas que já passaram por mim. Ex-namorada, seja quem for, nem precisaria fazer contrato, tá? Porque eu acho que o contrato, se você não fizer contrato, também vale pro homem, né? Se a mulher é uma podre de rica, eu que tenho direito das coisas dela, ou não? Ah, mas aí é difícil, né? Que ação esperta pra burro. Não, mas eu tô falando, porque eu já conheci minha mulher diretora de empresa multinacional que queria me sustentar. Sei. Falar, ó, você faz o almoço, quando eu chegar no trabalho eu quero que você me coma, e você vai ser isso. Eu te dou o cartão de crédito, um carro, você fica pra lá e pra cá, só me trepando e fazendo minhas vontades. Pode gastar quanto quiser. Não falou de casa. Você não quis? Eu não, não quis. Não quis. Vagabunda, cara. Dava pra ver que, sei lá... Não combinava tanto, não era feia, mas também não era aquilo que eu queria, entendeu? Eu não sou interesseiro. Ô Alexandre, uma coisa que eu achei muito legal e que eu até roubei essa interpretação sua, porque eu já usei pra vencer argumentos, vencer discussões e vence mesmo, esse argumento seu é poderosíssimo. Pra encerrar esse bloco aqui, eu queria pedir pra você falar um pouco sobre um argumento, é a última pergunta desse bloco, que você é um argumento matador que você usa. Agora eu tô curiosíssimo, o que que seria isso? Você, quando teve uma situação, e aí eu deixo os ouvintes vão lá procurar esse vídeo, sobre uma vez que uma namorada sua queria sair, ia sair numa das capas, numa das partes lá da Playboy, Você usou um argumento violento que eu já usei pra ganhar discussão e ganha mesmo, já tô avisando os ouvintes, que você disse o seguinte... Ah, tira uma foto da tua. Cara, se não tem problema a sua mulher... Se não tem problema a minha mulher aparecer na revista... Me dá uma foto dela pelada. Eu vou te pagar o valor de uma revista Playboy, que vamos supor que fosse R$15, e você vai me dar a foto da sua mulher pelada. Se isso não tem problema, a gente vai resolver aqui agora. E você disse o seguinte, que... A questão da mulher é a exclusividade. Você quer o seguinte, que só você sabe como é que é o corpo dela, só você tocou. Como é que você lida com isso? Você, a sua tolerância pra mulher que já foi rodada e tudo, como é que você encara isso? Se a mulher, por exemplo, já foi casada, você acha que isso não tem problema? Não, como é que você encara isso? Não interessa o odômetro do carro. Interessa se ele foi bem cuidado. Então, se tem um carro aí, cuidado, porra, meu grande amigo, voz da sabedoria. Ah, esse homem aí, você pode pegar uma Mercedes dele que tá com 200, 300 mil quilômetros rodado, ela tá zero, porque ele troca tudo, ele deixa tudo em dia, tudo bonitinho. Agora você pega um carro aí de uma pessoa que tá cagando e andando, o carro pode estar com 400 quilômetros, ele já tá todo arregaçado, com a embreagem fodida. Então é isso, cara. Não interessa o odômetro, interessa, eu acho que, como foi usada. Entendeu? Se eu pegar uma mulher muito rodada, no sentido de já ter sido casada duas vezes, namorou com 8 homens, 10 homens na vida inteira dela, transou com eles muito... Mas peraí, como que foi tudo isso? Ah, você não é vagabundo então? Tranquilo? Agora, pegar uma menininha novinha aí. Ai, eu sou virgem, mas eu já dei o cu e chupei pau pra caralho, sabe? Toda balada eu ficava com os 3, 4... Vai tomar no cu, ela não tem nem 100 quilômetros. Não presta. Não quero. Não presta, lógico que não. Claro que não. É a mesma coisa, a mulher que saiu na Playboy. Saiu, não sei se saiu. Disse que ia sair. Nunca fui atrás pra ver. Ah, foi o que meu amigo falou. E ela, pior de tudo, cara, ela chegou e falou. Eu tava deitado na cama dela, tocou o telefone, era o empresário da Daniela Mercury. Eu falei, o que ele quer? Ah, ele quer que eu saia nas capas intermediárias da Playboy, porque ele me viu cantando na Hípica, falou que eu canto bem, que sou bonita. Falei, ah, sei, e que você é gostosa, porque Playboy, né? Ah, mas não tem problema, eu saio. Fiquei horas pra convencer que não era legal, que isso, você quer ser conhecida pela cantora ou pela vagabundice? Ah, eu não tô nem aí pra alavancar minha carreira. Eu falei, tá bom. Aí eu parei o carro dela, indo pra minha casa, no meio da avenida, deixei ela falando sozinha, tinha parado de fumar por culpa dela, que ela falou que não queria que eu fumasse mais, eu parei. Primeira coisa, eu fui na banca de jornal, comprei um maço de Marlboro vermelhas, peguei o fósforo do cara lá, acendi e dei um trago assim de uns 10 segundos e soprei tudo dentro do carro dela, na cara. E aí voltei pra casa a pé. E aí gravei indo o CD, porque ela ia gravar uma música do Somewhere Over the Rainbow do Mágico de Oz, pra cantar pra uma novela da Globo, se não me engano. E ela queria várias versões pra saber qual seria a melhor pra ela interpretar. Aí eu gravei a da Judy Garland, que é a original, gravei com a Barbra Streisand, gravei com uma série de mulheres intérpretes, deixei na portaria, ela me ligou várias vezes e eu nunca mais atendi. É aquele famoso negócio, foi comprar cigarros e nunca mais voltou. E aí o amigo meu veio com esse papo. Você é louco, Alexandre, como é que você... Pode terminar com aquela menina, ela era cavala, ela era linda. Ai, meu Deus, por que conheceu comigo no shopping? Meu Deus, como ela era linda, como é que você pode... Isso é um pedaço de papel, seu idiota. É um pedaço de papel. É você que come. Falei, ah, entendi. Então faz o seguinte, cara. Fazer o seguinte. Eu te pago, tá? Vou dar uma grana pra você e você manda aí uma fotinho dela pelada, da tua namorada, só pra eu ver. Só sou eu que vou ver, não é o Brasil não, hein? Só sou eu, teu amigo. Nem fudendo, tá louco? Ah, entendeu agora? Aí muda, né? Verdade, cara, ia me incomodar muito, cara. Eu falei, então. E vamos supor, Rogério, eu vou fazer o seguinte, então, melhor ainda, se eu tivesse, né? Eu vou dar R$1 milhão, assim, se eu tivesse pra gastar, assim, à vontade. Eu vou dar R$1 milhão pra tua mulher, que é o preço da Playboy, e pra você, eu dou, sei lá, o preço da revista, assim, como se você... como se eu estivesse comprando uma revista e você me dá a foto dela, umas 3 fotinhos dela peladinha, pode ser? Vai se fuder, cara, ia me incomodar muito. Eu falei, então pronto, cara, quem gosta se incomoda, não interessa. É uma prostituição. Tá vendendo corpo nu pros caras bater punheta por troca de dinheiro. Pra mim é uma prostituta. Isso. Ô, Alexandre, pede aí, por favor, a quarta música e explica aí pra gente sobre ela. Cara, eu agora ser um cara bem depressivo, viu, cara? Você é um cara depressivo. A música chama-se Exílio, em E-X-I-L-E. É isso que eu quero, cara. É isso aí, e a gente volta já. A5 Mais, Sociedade Primitiva. Distant shore. Bom, gente, estamos voltando aí, último bloco. É isso aí. Vamos aqui, últimas perguntas. Alexandre, com relação ainda agora sobre o futuro. Vamos supor, se você não quer ter filho, não quer. Também você não tem grandes. Você não almeja grandes coisas daqui pra frente. Vamos supor assim, no que você tem se focado mais? Eu não almejo grandes coisas? Como assim? No sentido assim, você não quer ter uma grande família, você não quer, sei lá. Não quer. Eu não sei. Não. Família não me interessa. Agora, grandes coisas, claro que eu quero. Você acha que eu não tô afim de comprar aquela porra daquele Rolex Day Date de ouro amarelo com fundo preto que eu vi? Claro que eu quero. Eu almejo muitas coisas ainda, meu querido Hernani. Então, por exemplo, o que vai ser o futuro seu daqui pra frente, por exemplo? Que tipo de gastação hobbies? De dinheiro, gastação de dinheiro com futilidades, com coisas que não são fúteis. Eu sono perfumes, eu adoro o mundo dos perfumes, eu não gostava, eu não me ligava, sabia? Aí um dia eu fui no programa do Jô, nossa, eu senti um cheiro tão bom, cara. Falei, nossa, cara, esse cara deve usar um perfume muito bom, isso em 97, sei lá, por aí. Falei, cara, muito bom esse cheiro. Como é que eu vou saber qual é o perfume do Jô Soares agora? Fudeu. Como anualmente, antes da Vida Alves morrer, que era a mulher lá que fez o Museu da Televisão, o primeiro beijo numa novela, Vida Alves, que é amiga da minha mãe, faleceu, agora não tem mais essa associação dos pioneiros da televisão. Só que num deles que eu fui, tava uma galera que foi tocar piano ali em homenagem ao meu pai. E tava lá o Lima Duarte e tal, falando com a minha mãe, conheceu meu pai, cara. Aí tava o Jô Soares ali. Aí eu falei, ah, não, eu não vou perder essa oportunidade. Falei, Jô, só uma coisa, que perfume que você usa, hein, cara? Ele falou, não conto pra ninguém. Eu falei, não, você vai contar, pelo amor de Deus, vou contar também pra ninguém, é só entre nós. Aí ele mandou, eu uso Egoist Platinum, né? O Platinum Egoist da Chanel. Falei, porra, obrigado. Fiquei com esse nome gravado. No dia seguinte eu fui numa perfumaria e perguntei se tinha. Aí a mulher falou, temos aqui o Chanel, o Egoist, e temos também a versão Platinum. Eu falei, não, é o Platinum. Cara, quando eu cheirei no próprio bico ali, era aquele cheiro, cara. Eu falei, nossa, eu quero. Aí eu comprei. E na parte desse, joguei louco, né? Eu tinha um monte de perfume. Joguei todos fora, louco. Joguei fora, perfume novo, assim, tudo. Acabou. Fiquei só com o tal do Platinum do Jô Soares. E usei esse perfume durante muito tempo, cara. De 94 até 2004. Só esse. Aí, quando eu comecei a pensar, deve ter coisas mais gostosas. Será que vamos experimentar os perfumes? Aí eu comecei a ver que o Platinum ficava no chinelo perto do que existia. Comecei a ficar louco com o negócio de perfume. E hoje em dia eu sou um maluco. Eu fico mandando vir amostras da Califórnia, assim, e fico cheirando perfumes. E não paro mais, cara. Virou um vício e eu coleciono os que valem mais a pena. E aí entra na perfumaria de nicho, que é negócio caro pra caralho. E a minha diversão é essa, cara. Eu acordo pensando, nossa, tem uma amostra de perfume pra cheirar. Eu não tenho nem ideia de quais notas tem, mas eu vou passar. Aí eu já... Isso pra mim é uma diversão do caralho. O Egoist Platinum, eu tô olhando pra ele. Eu estou olhando pra ele aqui, dentro da adega. Tá aqui, ó. Tá ali. Dentro da adega, na temperatura de 13,3 graus, porque perfume gosta de jet friozinho, odeia a luz e odeia oxigênio. Oxigênio não, e calor também odeia. E como oxigênio eu não posso transformar meu quarto na Osmotec lá, que os caras põem perfume em argônio, eu tenho que deixar no oxigênio o quê? Foda-se, mas pelo menos eu deixo ele longe do sol e longe do calor. E tem muita coisa que substitua, vocês que querem saber como é esse Platinum da Chanel, pega uma coisa mais baratinha, pega um Montblanc Legend, é o mesmo cheiro. O Abercrombie & Fitch Fierce também tem a mesma levada do Egoist. E acho que também acho que é mais barato. Mas o que a gente estava falando, o que eu almejo? Eu almejo isso, cara, continuar da melhor forma possível, no sentido de conseguir as coisas materiais que eu quero e conseguir as coisas emocionais que eu quero, ou seja, felicidade, uma mulher, Sempre as mulheres, né? Continuar. Por que você não vazou pra gringa? Vamos começar por aí. Por causa da minha mãe. Ah, sua mãe não quer viver fora. Não, minha mãe. Se você pegar um velho e colocar em outro lugar, ele morre. Imagina mudar de país. Faz sentido. Imagina, não tem condição. Imagina, minha mãe já perdeu a oportunidade maior da vida dela. Quando ela estava no auge da Tupi, cantora internacional, ali na... Tem um Roquete Pinto da minha mãe aqui. É, um ano antes do Silvio Santos. Eu fui lá no Museu do Silvio Santos, lá no negócio lá que teve do MIS, Museu de Imagem e Som. E aí eu e ganhei a aposta, porque eu falei que aquele microfone que ele usava era um Sennheiser 405 modelo T. E todo mundo, não, é T, mudou sim, antes era o S, agora é o T, porque a cabecinha é diferente ali, a cápsula com o cabo. Não, ganhei a aposta, olhei lá por baixo, estava escrito T. E aquele negocinho não vem, que fica o aviãozinho, aquilo lá não vem, é mandado fazer a parte. Bom, mas voltando, eu fui no Silvio Santos lá e vi um Roquete Pinto igualzinho da minha mãe, como melhor apresentador de 1950, era 60 dele, mãe de 59 como o melhor cantor internacional na Tupi. E aí depois ela foi para os jingles, né? E foi a papisa do jingle, considerada por todos os donos de estúdio, a mulher que mais gravou talvez no mundo, cara. Foram quase 100 mil gravações pelas contas deles, ela gravava 5, 6 por dia. Entendeu? E era todo dia, durante 50 anos, faz a conta e você vê quanto que dá. E eu entrei nesse assunto porque eu falei que eu queria... Porque, então ela não quis ir pra fora. Ah, minha mãe ia sair do Brasil, ela foi convidada pra cantar fora. Minha mãe era soprano super ligeiríssima, cara, minha mãe tinha 4/8 de range, assim, de pra grave e pra agudo, ela pegava 4/8 assim, cara, no piano, vai, qualquer instrumento, 4/8 de alcance vocal, cara, isso não é qualquer um, não. Ela era cantora fodida, era nível Sarah Brightman, cara, era nesse sentido. Foi convidada pra cantar lá fora, Broadway, tudo isso, turnê na Europa. Pergunta se ela foi. Não, porque a mãe dela italiana falou, não, do Brasil eu não saio, não saio, não saio, e não saiu. E ficou com a mamãe aqui. E podia ter fudido com meu pai pra eu ter nascido lá. Aí eles voltavam pra cá, ou ficavam por lá e eu não ia ter que aguentar sair na rua e ser roubado por um bonezinho de mochila e chinela havaiana. Esse é o problema. Entendeu? Entendi. Mas infelizmente não, ela ficou aqui. E aqui ela vai ficar, porque não é agora que ela vai sair, né? Recusou na época que podia estar trilhardária. Ah, não, ficou. E agora tudo bem. Agora, quando mamãe morrer, aí eu vejo o que, que eu faço. Eu vejo o que, que eu faço. Talvez o mundo já tenha acabado até lá, né? Alexandre, última pergunta do programa, pra gente encerrar. Qual é o sentido da vida pra você? O sentido mesmo da vida, qual é? O sentido da vida, cara... É triste, como você disse que eu falo, mas é a verdade. Nós nascemos com um HD vazio, chamado cérebro. Aí nós temos vários lóbulos, tal, parental, occipital, temos um sistema límbico que reage com mulheres gostosas, tesão, nós temos um cerebelo, nós temos vários pedaços ali que comandam o nosso estado de despertar e dormir, respiração automática. Nós somos um organismo, uma junção química e biológica de alguma coisa que evoluiu, que com o HD vazio nascendo, e enchendo o HD com os dias, as horas, os minutos, os segundos, os décimos, os milésimos, os centésimos. Sorte daqueles que puderam, de repente, viver os anos 80 e ter uma boa parte desse HD cheio de coisas bacanas e lembranças muito bacanas e muito boas. e triste daqueles que têm o HD repleto. Notícias de estupro, morte, esquartejamento, ladrão, pessoas que têm a família destruída porque o cara acabou assassinando uma menina como o Champinha fez aquele coitado daquele pai, ou aquele japonesinho também, que a mãe é da política. Coitado desse povo, cara. Então a gente vai achando, tentando viver como a gente acha que é melhor. Vamos cada um pegando. A vida é uma reta cheia de paralelas. Paralelas não, de transversais. E a gente escolhe ir para aquela transversal. Só que não tem como voltar, cara. Às vezes tem, mas às vezes não tem, cara. Às vezes você vai, uma força que te joga para outra rua e é lá que você vai ficar, não tem como voltar mais. É no caso de alguém que fique viciado no, a ponto de se matar, de não ter volta, de acabar com a saúde, como meu pai com cigarro. E aí a gente vai escolhendo os caminhos que acha que é o certo, muitas vezes é certo, muitas vezes é errado, muitas vezes você se arrepende, muitas vezes você não se arrepende. Então eu acho que a vida, no final das contas, cara, é sorte. É sorte, meu. É só sorte. Quer ser um cara que faz isso? Quero. Você pode ser, de repente, o melhor que tem. Se você não tiver na hora certa, com a pessoa certa para te ajudar, você pode ser o melhor que tiver, que não vai dar certo porra nenhuma. Se você for um cara, de repente, mais ou menos, e tiver na hora certa, você pega o lugar daqui que é bem melhor que você. É o que tem mais no mundo aí. É cara talentoso que não tem oportunidade para fazer merda nenhuma. Então, no final da vida, você vai ter um HD lotado de lembranças que vão te fazer rir e que vão te fazer chorar. Aí, sorte daqueles que têm mais o sorriso do que o pranto, cara, no final. Porque a gente vai vivendo, os anos vão passando cada vez mais rápido, porque existe uma teoria que a cada 10 anos tem uma progressão que passa. O nosso cérebro faz com que a gente tenha a sensação que está passando muito mais rápido. Quero só repensar do seu zero. Zero eu não conto porque você nem sabe quando que você faz. Você não tem consciência, né? É, mas você pensar como demorou para você fazer 18 anos, hein, cara? Demorou pra caralho, cara. Não chegava nunca para você passar um ano colegial. Meu, não acabava nunca o ano. Hoje em dia um ano passa como se fosse um mês, cara. Uma semana, tá? Mas é. Então, e quanto mais velho você ficar, como disse o pai do amigo meu, quando você fizer 60, aí fudeu, você vai ver quanto, 70 vai chegar em um segundo. E aí, meu, o sentido da vida é esse, é você ter uma cabeça para você, depois, quando tiver velho, antes de ficar caduco, lembrar da sua juventude, dar risada, chorar de saudade, e assim a gente vai indo. A gente vai aproveitando cada dia, cara, e tentando viver o melhor possível. Eu não posso recriminar um cara que cheira cocaína o dia inteiro, porque ele escolheu isso pra ele e ele acha que isso faz bem pra ele. Então ele tá vivendo bem. Pra ele isso é ótimo. Só pra ele parar, ele vai sofrer pra caralho. Então ele escolheu uma coisa ruim, porque vai abreviar a vida dele, ele não tem tempo pra aproveitar outras coisas. De repente, se ele não fosse um viciado e pudesse ver a segunda vida dele como seria sem a cocaína, ele ia falar, puta merda, eu preferia não ter cheirado, cara, porque olha quanta coisa bacana tem, cara, até mais legal que a cocaína, olha. Mas como tá viciado, não tem tempo pra nem pensar nisso. Então, cada um vive como acha que é bom, de repente, e no final, né, vai todo mundo pro mesmo lugar. Eu não acredito que vai todo mundo pro céu ver papai, ver mamãe, não acredito nada disso. E no final é como se tivesse uma chave geral que vai ser desligada e vai ser como nós antes de nascer. Você lembra de você antes de nascer? Não. Vai ser a mesma coisa quando você morrer. Mas pra você morreu é vala, acabou. É vala, você vai simplesmente não existir. Você não... É como se você não tivesse nascido ainda, você não é nada. Mas você tem desespero quando você pensa nisso ou você aceita com serenidade? Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, cara. As pessoas, elas pensam na morte como que se você estivesse sabendo que está morto e está num lugar escuro, desesperado, Uns têm esse medo que você vai ter consciência que você vai estar num lugar horrível e morto. Ai! Outros acham não, né? Aí tem que. O ser humano tem que, né? O negócio da escravidão, os negros não se conformavam de ser escravizados. E aquele povo todo se divertindo, eles tomando chibatada e pondo ovo cozido na boca, cara. E eles, o que, que eles fizeram? Isso aqui é muito injusto. Quando morrer, com certeza vai ter outra coisa lá, pra gente aproveitar a parte boa. E aí começa esse papinho, que vai encontrar tal, que vai pro céu. Não, mas aí é a sua interpretação pessoal, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas a pergunta não foi pra mim? Entendi. Você, então, mas eu entendi, mas você quer dizer o seguinte, que na sua visão pessoal... Acabou, morreu, é que nem uma formiga no chão, que você nem viu. Se tivéssemos... E aí deixa de existir, acabou. Pum. Acabou, que nem se precisa me migalhar uma barata, cara. Acabou, não vai ter a alma da barata subindo ali. Mas a ideia é que você vai deixar de existir pra você, você aceita com serenidade. Mas é claro, eu não vou nem saber que isso aconteceu. É a mesma coisa que vai em coma, pra sempre. Você não tem nem nada, você não vai sonhar, você não vai existir, você não vai ter consciência que você morreu. Acabou. Já era. Não tem problema nenhum nisso. Aí você me pergunta, é mesmo? E se tiver... E se tiver depois vida, depois a morte? Eu vou falar pra você, sério, Hernani, que bom. Ótimo. Então vai continuar. Foda-se. Não, que bom, então. Vai continuar, vamos continuar comendo mulher lá no outro plano, vamos continuar fazendo as nossas... Vamos dar risada. Vai continuar, então que bom. Se não continua, também, foda-se, eu não vou saber que eu morri. Né? A única coisa que eu tenho medo é ficar tetraplégico, ficar com aquele negócio no nariz, na UTI durante 20 anos, vegetando, consciente que eu tô lá. Isso eu cago no pau. Porque aí é uma vida de sofrimento. Porque aí eu tô vivo, né? Agora, morrer, foda-se, cara. Morrer, eu não tô com. Não é medo nenhum. Medo nenhum, claro que não. O sentido é esse: nascer, viver como você acha que deve ser o melhor. E no final todo mundo vai escolher o que acha que é melhor. No final tá todo mundo vivendo bem, entre aspas. Só que aí começa aqueles que escolheram um caminho que acha que é bom, por exemplo, da cocaína. O cara acha que é bom até certo ponto. Mas quando começar a danificar e o cara começar a ter umas overdoses, uns negócios foda, já aí o cara já vai ver uma merda. Escolher o caminho errado. Porque vai sofrer, vai querer sair, não consegue, vai ter crise de abstinência e acabar empacotando. Então vai ser uma vida de merda. Então, o sentido é você conseguir escolher o caminho certo e tentar não fazer merda baseado, sem querer fazer uma alusão à maconha, baseado nas experiências que você vê das outras pessoas. Quando eu vejo um cara que fuma crack na rua, eu nunca vou experimentar crack, porque eu sei o que vai acontecer. É uma observação. Porque vai ser uma vida de merda. Você observa que todos ficam merda. Qualquer um que usa muita droga, eu mesmo, bebendo do jeito que eu bebia, quando eu caí na real e ouvi que tava gente morrendo por causa de cirrose, o caralho, eu parei de um dia pro outro, de fumar e de beber. Eu já tinha um exemplo do meu pai que morreu de cigarro, cara. Eu fumava 3 maços, cara, enquanto eu bebia. Aí quando eu caí, eu falei, não vou fumar, não vou beber. Acabou. E nunca mais pus uma gota de álcool nem de cigarro na boca, cara. Porque eu pensei, não, é bom? É do caralho, Hernani. É um negócio do caralho, bebê. Eu adoro bebê. Mas eu não posso, porque eu não tenho limite. O meu limite para ficar bêbado é muito alto. Eu tenho inveja de quem bebe 5, 10 garrafas de cerveja e fica balão. Eu não, preciso tomar uma garrafa de vodka com mais 12 garrafas. E aí, para eu ficar igual o cara que tomou 5, eu não vou ficar trêbado. Só que aí, meu, o organismo não aguenta. Então, é legal beber? Pra caralho, mas eu não posso ter consciência disso, eu consigo me segurar tranquilamente. E aí eu substituo a bebida por, de repente, uma buceta. Pronto, em vez de beber todo dia, chupa uma buceta todo dia, caralho. Goza, vai, meu, trepa, mete no cozinho, faz uma baixaria gostosa com a menina ali, cara. Pronto, substituiu. Na hora você nem pensa mais na cerveja. Eu digo que é bom, porque valeu. Eu acho bom mesmo. Porém, tenta seguir o negócio bacana, ver o que aconteceu com todo mundo, que se fudeu as coisas, que as pessoas se fodem, que as pessoas se dão bem, e vai seguindo por aí, vê o que você gosta de tudo isso e escolhe o caminho menos prejudicial para tua vida, porque eu te garanto que tem muito caminho não prejudicial e um deles, ou mais do que um, vai ser do seu agrado. Bom, Alexandre, eu quero agradecer muito pela participação sua aí. Foi um programa antológico, ficou registrado aí na história aí do Sociedade Primitiva. E eu quero... Eu agradeço você, eu agradeço. E eu quero pedir a gentileza de você aí deixar a última mensagem para os ouvintes aí e pedir a última música para a gente. Ouvintes, eu não tenho o que falar para vocês. A mensagem que eu deixo para vocês é que eu quero que vocês sejam muito felizes, de acordo com o possível, que vocês corram atrás do que vocês queiram, né? Não comece a insistir muito numa mesma coisa, que se não deu na primeira, na segunda, na terceira, não, é muito difícil que vá dar na quarta, na quinta, na sexta, né? É como eu disse, eu acho que vocês têm que fazer, é a sorte, e claro, tem que ter um pouco de talento. Então, se você que sabe jogar futebol, não vai se meter a jogar xadrez, né? Mais ou menos isso que eu quero dizer. Vão atrás do que vocês querem e... Puta, cara, vocês vão conseguir alguma coisa bacana. E, ó, não bebam, não usem droga, tá? Nem maconha, que é muito cool usar maconha. Ó, eu sou super descoladão. Não, não é, você é um puta trouxa, tá? Fica sóbrio, experiência própria, não bebam, já falei. Não fuma também, que vai foder tudo. Fumar era chique na década de 30, hoje em dia é ridículo. Ah. E porra, obrigado por ficarem até sei lá quanto tempo ouvindo essa porra desse programa aqui. E que vocês se deem bem na vida. Torço por todos vocês, menos pra vocês que são meio babacas aí, que ficam falando cuzão pra caralho. Vocês eu quero que se fodam. Quero que vocês pau na bunda de todo mundo aí. Agora o resto que é bacana, vai. Faz a sucesso. Coisa direto, faz a coisa direita, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Vai no certo que vai estar todo mundo bem. A música, é isso aí. E a última música? Outra última música pra fechar, cara. O que eu vou pedir aqui? Ah, tá bom. Vamos fechar com uma coisa... Puta, não... Eu pedi Invisible Touch do Phil Collins, né? Do Genesis, mas eu vou pedir então agora, sabe o quê? Eu vou pedir Sledgehammer, do Peter Gabriel, do disco Soul, segunda faixa. Caramba, você tem até de cor. Ah, meu, eu gosto muito. É isso aí, Alexandre, é isso aí, ouvintes, muito obrigado e falou. Valeu, Hernani, abraço pra você, querido, sucesso. Mr. Tony Levin on the bass.